Agora sim eu estou gravando. Peraí. Tem quatro aqui? Oh, tem escudo, escudo com tabelinhas. Ó, o escudo que bonitinho, gente. Nossa, que legal, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Era exatamente o que eu imaginava no... É pra onde vocês vão. Caralho! No bagulho. O que, mano? Caralho, velho. Misericórdia. Que da hora. É pra onde vocês vão. Já pode desistir? Tô com medo. Ô, Jé, por favor, coloca um palhaço na mim. Eu não tenho quanto palhaço. Sério? Tem, por favor. Tem paura de palhaço? Tem. Ok. Vamos curar isso com RPG. Não, já tô indo embora. Você vai enfrentar os palhaços num ambiente seguro e controlado. Olha que beleza. Não, eu tô escutando minha mãe me chamando. Que não, isso é só pra troca-troca que você usa, desculpa. Se você tiver medo, você segura na bolinha vermelha. É. É, aqui, ó. Se alguém passar a mão na sua perna, você segura na bolinha vermelha. A Juninho tá com medo. Cara, eu vou pagar. Aquele dia foi massa demais. Temos vários medos aqui nessa mídia. Olha essa imagem aqui. Vocês não tinham visto, né? É o Nyarlathotep. Isso. Nyarlathotep. É um dos monstros. É um dos bichinhos. É aqui, ó, na capa do livro, ó, tá o Cthulhu. Ele é um. Olha lá, Raj. Ó, Cthulhu. Aqui é o Cthulhu. E aqui embaixo, ó, entre o N e o E, é o Titanic. Você tá falando da sua pessoa, não tá fazendo sentido. Você tem uma noção do tamanho do bichinho. É o Mind Flayer lá. Esse é o Cthulhu. É, o Stranger Things é baseado total em Lovecraft. Sim. É o Mind Flayer, esse aí. É, total. Que da hora, velho. Nossa, olha a proporção do negócio. É pitiquinho. Ah, faz nada. É um peidinho. Sabe o que é pior? Esse não é o pior bicho. Tem pior que o Cthulhu? Tem. Cthulhu só é o mais famoso, mas ele não é o... Eu achei que ele era ele é peixe dos deuses. Ele é peixe pequeno no meio do panteão dos grandes antigos. Massa. Se ele deixa pequeno, se for ver. É a mesma coisa? Que massa. É que nem o diabo. O diabo leva o nome do diabo, mas o diabo mesmo. Não, o pior é o Mephisto. Bom. Você vai ver no DLC. Uma coisa que escreva. Por que é o pior? Essa aqui. Você fica tentado a acreditar nele. Você, como jogador. Tudo bom. Você fica. Tá boa. Eu vou dar uma limpada de coisas que eu não vou usar. Mephisto é aquele cachorro que aparece no final lá? Mephisto. É, ele fez uma proposta. Isso, né? Mephisto. Esse escudo não fica aberto. Mas fica aberto. O personagem é. Bom, ele praticamente salvou meu personagem da prisão. E o Belial. O Belial é o que vai vir na próxima temporada. É, mas se chegar, a gente já começa. Você vai poder jogar sem GTA de tudo. Ah, eu vou comer. O Mephisto é o Diabo é o senhor do quê? Tô cansado de ser. E são de pirona. Falta uma. Grama. Não, é supositório. Mas sabe por quê? Porque a runa... Ela reseta o cooldown. Ela fica resetando. E só de você ficar andando, ela carrega a passiva dela. Eu contei pra tipo, você, velho. Você tem as runas, essas runas que eu tenho um monte lá. Pode ser que eu tenha pegado. Sem querer. Eu tenho duas runas. Tem uma que você fica andando, ela reseta. E tem uma outra também do pulverizar. É pra foder, não. É, que você... O negócio pra foder, literalmente. Mais um meio de você dar o golpe brutal. Eu já tenho uma passiva que quando eu dou o golpe daquele, ele desfere um brutal. Vamos lá, então. Entendeu? Vai ficar. Bom, nós estamos, então, no ano de 1937, na Grande Mãe Russa. O vento corta como navalha, atravessando as estepes geladas sem piedade. Neve suja cobre os trilhos dos trens, os campos, os telhados e os corpos que às vezes ninguém ousa enterrar. O camarada Stalin reina com mão de ferro sobre uma nação de silêncio e vigilância. Todos sorriem nas fotos, todos aplaudem nos comícios, mas ninguém fala, nem mesmo em casa. O som de passos à noite pode significar a chegada do vizinho, ou da NKVD. A NKVD é a entidade onipresente dentro da Rússia nessa época, que é responsável por fazer patrulhamento das ruas, organizar o trânsito, prender criminosos, fazer investigação e, principalmente, vigiar e punir aqueles que possam ser os inimigos do Estado, os inimigos do partido. Para garantir a glória do camarada Stalin, vocês foram convocados pela NKVD. Vocês fazem parte dessa corporação. Talvez alguns de vocês gostem do cargo que possuem. Talvez alguns de vocês estejam obrigados trabalhando dentro dessa entidade, porque não há outra opção. A opção para isso seria a morte. Muitas vezes rápida, sem honra nenhuma. Então todos vocês fazem parte do comissariado do povo para assuntos internos, ou o Narodny Komissariat Vnutrennikh Dal, que é a polícia secreta da Rússia Stalinista. Um nome desgraçado. Fala de novo. Vamos de novo. É a... Não, agora vai. É o Narodny Komissariat Vnutrennikh Dal. Viu? Vou aprendendo. O NKVD. Vocês todos são membros do NKVD. Em sua essência, o NKVD ele é composto por oficiais militares, por pessoas treinadas para atuar dentro dessa corporação. Mas como nesse momento que a gente vive na União Soviética, um momento de coletivização de todo o que existe dentro da Rússia, todos os meios de produção, de todos os órgãos de controle, então dentro do NKVD não existem só soldados. Existem também outros tipos de profissionais que atuam. Certo? Dentro do NKVD, nós temos os oficiais propriamente ditos. Oficial militar, quem é investigador. Né? Os oficiais propriamente ditos. Dentro do NKVD, como o NKVD é um órgão de repressão, né, às vezes as pessoas saem feridas. Por isso nós temos membros da corporação médica. Certo? No NKVD também é importante se documentar tudo o que acontece, registrar todos os eventos, reunir provas. Por isso nós temos membros da imprensa. Temos também pessoas que outrora foram atletas, destacaram ou não nas Olimpíadas e ingressaram na corporação por suas habilidades físicas, que são de grande uso, certo? Fazer salto com barco. Temos também pessoas que, para não serem caçadas pelo NKVD, saíram ou fingiram que saíram da sua vida de crime e entraram na corporação. E como as religiões elas são caçadas no regime nesse momento, é muito importante você ter a capacidade de reconhecer quando tem alguma formação religiosa ali que seja inimiga do Estado. Então até parapsicólogos fazem parte da corporação. Inclusive, os parapsicólogos presentes, eles... Alguns deles são filiados a um outro órgão que é meio que rival da NKVD, que teria uma atuação mais externa e que estão mais focados em investigar de fato o sobrenatural. Certo? Não só as coisas cotidianas do dia a dia, como é a atribuição mais assim, rotineira da NKVD. No caso, vocês estão na NKVD já tem há algum tempo. Todos vocês residem no Kuibyshev, como é que é o nome lá? Kuibyshev. Kuibyshev. Kuibyshev é o nome da cidade. E trabalham no mesmo escritório ali, na mesma corporação. Vocês vivem nessa cidade em apartamentos, apartamentos coletivos. Certo? Vocês não têm uma propriedade própria. O governo, o regime, o partido, né, ele apreendeu todas as propriedades, construiu propriedades novas e designou para cada um de vocês um apartamento num local específico dentro da cidade. um local que seria uma ala mais elitizada, onde ficam os membros da NKVD. Os apartamentos de vocês, eles têm uma qualidade melhor. Vocês têm uma qualidade melhor na alimentação, por vocês fazerem parte da corporação, diferente do resto da população. E esses benefícios, eles se estendem às famílias de vocês também. Tá? O restante da população, mais pé no chão, não tem acesso a esses benefícios. A população, nesse momento, inclusive, coisa de 1 ou 2 anos atrás, teve uma grande fome que assolou uma crise alimentar na Rússia, que assolou o país de forma assim, muito extensa, não poupou ninguém. Então, os membros da população, os membros mais simples, né, mais nível operário mesmo, são obrigados a ficar em filas intermináveis para pegar a sua ração de comida para poder se alimentar. E não existem grandes opções ali. Praticamente arroz com frango, quando tem. Na verdade, não. Na verdade, a base da alimentação ali é batata. O pessoal come muita batata. Vocês já têm, por serem da NKVD, vocês já têm acesso a algumas coisas diferenciadas. Tem lojas onde só vocês frequentam. Nessas lojas prateleiras tem mais opções de alimentação. Inclusive, alguns itens ocidentais que são permitidos. Porque fora esses itens que vocês encontram nas lojas de vocês, qualquer item ocidental é proibido. Ser pego com um item desse é passível de punição com morte. Aí você é considerado um traidor da pátria, um traidor do Estado. E vocês estão, nesse momento, é o mês de outubro de 1937, um inverno rigorosíssimo que está se abatendo sobre o país. Nesse momento vocês estão todos reunidos diante da porta de entrada do escritório do oficial superior de vocês. O Grigori Pavlovich Aganin. Esse cidadão simpático aqui. Esse bigodinho. Hitler. Esse bigodinho aqui é o chefe de vocês. Vocês estão diante do escritório dele, diante da porta, sentados num banco gigante, coletivo, como tudo é na Rússia nesse momento. Vocês talvez não tenham trabalhado juntos ainda, vocês podem definir se já se conhecem ou não. Tá? E vocês estão sentados aqui ali naquele banco, tomando uma vodka de banco ali de 1 hora e meia que vocês já estão sentados ali, aguardando ele. E vocês são obrigados a ficar ali aguardando sem questionar. É assim que funciona o regime. É assim que vocês estão acostumados. Embora talvez vocês possam questionar e não concordar com isso. Mas é assim que é. E é assim que vocês têm que seguir, porque senão, traição. Tá? Vocês olham uns para os outros ali com um certo ar de desconfiança. Porque alguns de vocês ali, talvez vocês não tenham conhecido ainda, não se conheçam. Tá? É meio estranho. Porque você está junto com esse tipo de pessoa aguardando para entrar no escritório do chefe. E quando você olha para isso, a desconfiança, a paranoia, ela desperta imediatamente. Porque a pessoa que está do teu lado ali, ela pode, por qualquer passo em falso que der, que você der, a pessoa pode considerar você um subversivo, um traidor, denunciar você para as autoridades, você ser investigado, caçado, punido, e a punição pode ser até a morte. A melhor das hipóteses, você vai para um campo de trabalho forçado, de reeducação, para você voltar a ser gente. Para um gulag. Não. Vai para um gulag, fica de 1 a 3 anos no gulag, e volta uma outra pessoa. Uma outra pessoa, né? Literalmente. Basicamente. Teoricamente, o melhor, menos ruim que pode acontecer é você ir para um gulag, né? Mas não sei se dá para dizer que é melhor do que morrer numa situação dessa, né? Eu queria morrer. Vocês estão diante ali do escritório do Aganin. Grigori Aganin. Aguardando há 1 hora e meia. O cansaço já se abate sobre vocês. O tédio ali é terrível. Além disso, está um clima frio. Certo? O sol lá fora, vocês não enxergam. O céu nessa época, ele é constantemente cinza e constantemente ficam caindo flocos de neve sobre vocês. o tempo todo. Tá? Depois dessa espera interminável, a porta finalmente se abre. Vocês veem um oficial de baixo escalão saindo de lá de dentro. Ele, quando ele sai, ele fecha a porta. Ele olha para cada um de vocês. Bom dia, bom dia. O comandante está aguardando a presença de vocês. Podem entrar. Com licença. E ele vai saindo. Segue o caminho dele sem olhar para trás. O que vocês fazem? Finalmente! Não era assim. Abre a porta e entra. Ok. Você entra. É, o Grigório, ele tá sentado, óculos, escrevendo alguma coisa com uma pena. Tá? Pena de escrever não é pena de pássaro, tá? É tipo aquela caneta tinteiro, sabe? Ele tá escrevendo alguma coisa e quando você abre a porta e entra, ele só levanta os olhos assim pra você, quando você bate continência, e ele volta a escrever. Ele termina de escrever alguma coisa, põe a pena no tinteiro, pega o mata-borrão, seca a tinta, dobra e abre uma gaveta e guarda um papel dentro de uma gaveta. Todo mundo entrou? Não sei, vocês entraram? Ele já entrou. Todo mundo entra? Sim. Ok. Vocês entram, tem uma série de cadeiras espalhadas ali na sala, tá? É uma sala de reunião que tem uma mesona grande, certo? Tem uma escrivaninha. Ele tá sentado atrás dessa escrivaninha. E aí, conforme vocês vão entrando ali, né? Ele termina os afazeres dele, guarda numa gaveta, tá? Ele passa a mão num envelope, se levanta, vai até a mesa de reuniões, tá? Senta na mesa de reuniões. E aí ele joga um envelope pardo em cima da mesa. Sentem-se. Puxa uma cadeira e senta. Ele é interativo. E aí ele fica olhando cada um de vocês. Na hora que ele autoriza, então, sim. Fica olhando cada um de vocês, aguardando cada um de vocês sentar. Todos vocês vão jogar pra mim um teste de destreza agora. Fudeu, vai errar a cadeira? É um teste simples de destreza. Então como é que funciona? Vocês vão jogar um D100, que é composto de dois dados, um que vai representar a dezena e um que vai representar a unidade. Os dadinhos que eu trouxe aí, eles têm um dado que é dezenado e um dado que é só de unidade, tá? Vocês têm que tirar um valor igual ou inferior à destreza, valor grande, tá? Me avisa se alguém falhar. Igual ou inferior? Igual ou inferior. É pra baixo a rolagem aqui. Menos, tirei menos, 26 tirei. Beleza, passou. É, 60. 60. Destreza, 65. Ui, menos. Dia, passou. Não, você não tirou 60. Não, não é 6, 6 0. 0. Esse é 100. Então é 0,6 aqui, ó. 0,6. Tá? Se você tirasse um outro 0, aí viraria 100. Então você tirou 6. Passou, sossegado. Eu não sei os nomes de vocês. Ó, eu tirei um 7 e um 5. Então é 75? 7 no qual? 7 na unidade, 50 na dezena. 57. Ah, agora entendi. Entendeu? Tá. Eu tirei 70 e um 7. Eu tenho 75, então eu tirei menos. 70 no dezenado. 70. Isso é incrível se alguém caísse. 77, então. O Raj. Eu tirei 34. Caiu, nossa. O supervisor não gostou, ele deu um tiro na cabeça. Eu tirei. Quanto? 78. 78, você tem quanto? Destreza? É. 65. 31 e 0 no outro é 30 mesmo. Mano, dois animais no chão, velho. Tinha que ser nós dois. Errou a cadeira, velho. Na missão de briefing, no briefing, na missão errou a cadeira. Tinha que ser nós dois. Bom, aí vamos começar a explorar as regras agora. Quando você falha no teste, existem duas opções. Primeira opção é você gastar pontos de sorte para melhorar a sua rolagem. Eu tô rindo. Você tem 65, tirou 78, você tem que gastar muitos pontos de sorte para melhorar a sua rolagem. Talvez não compense. Você tirou 77 e é 75, dá para você gastar só 2 pontos de sorte e passar no teste. É uma opção. Você pode fazer se você quiser. Só que eles não sabem o que acontece se eles falharem no teste. Não sabem. Pode ser alguma coisa de boa. Eu só vou anunciar o resultado depois que todo mundo gastar todos os seus recursos e aí eu souber. Falhou ou passou. Aí eu anuncio o resultado. Você pegou no chão com a 12, você perdeu a bunda. Então vocês podem escolher se vocês querem gastar sorte ou não. Tá? A outra opção. A outra opção é você forçar um teste. Mas o que, que eu usando sorte? O que, que eu forço? Como que eu forço o teste? O que, que eu perco com isso? Forçar o teste. Alguma coisa eu perco pelo forçar. Sim, forçar o teste. Nada de graça nesse mundo, cara. Nada de graça. Quando você força um teste, as coisas podem dar muito errado. E 5 pontos, mas posso. Que bom saber. Não é legal, hein? Exato. Tá brigando ainda? Deixa eu só pegar aqui porque eu faz tempo que eu não mestre esse jogo. Tô no lado. Dois, né? Tudo coloquei, que vergonha. Isso aqui tem que for fez nome? Meu? Todo mundo aqui tirou menos esse bagulho? Só mais que pessoa. Só. Que bom. Eu sentei com perfeição. Uma perfeição me deu. Ok. Como tá. É, amigo? Quando você força um teste, o que que acontece? Você vai descrever de que forma. Você percebe que você tá falhando, você vai descrever de que forma que você tá tentando reverter a situação. Se for uma forma válida, você vai rerolar o teste. Aí o teste, na maioria das vezes, vai ser a mesma dificuldade ou ele pode ter uma dificuldade ampliada. Só que se você falhar um teste forçado, as consequências vão ampliando. Eu não vou gastar meus pontos de sorte. Ou seja, não vale a pena. Aí eu vou descrever o que está acontecendo com vocês. Vai puxando o pano da mesa. Cada um foi sentando, senta e puxa a cadeira silenciosamente. Vocês dois, na hora que sentaram, sentaram um pouco mais forte. Na hora que puxaram a cadeira, fez aquele barulhinho. Tá, vocês percebem que o puxar da cadeira vai fazer aquele barulho que vai chamar a atenção do comandante. Aí eu pergunto, vocês querem gastar ponto de sorte, forçar, Sakovis, ou simplesmente falhar? Eu prefiro falhar. Vai falhar? Eu vou falhar. Vamos falhar? Vou tomar comida de rato. O comandante não gostou, dois tiros na cabeça. Rapaz, game over. Ok. Rússia. Tem como ajudar ou não? Não, soviético. Não. Não. Não, vocês só não podem gastar teste, pontos de sorte quando vocês forem rolar teste de sanidade. Pra rerolar. Aí não pode gastar ponto de sorte. Se eu não me engano, não pode nem forçar. Sanidade é onde vocês vão se fuder. Uma folha. Quando vocês sentam e puxam a cadeira faz aquele barulho naquele chão enceradinho, bonitinho, né? Que foto. Ele imediatamente ele olha pra vocês. Encara vocês. Longamente. Ele dá uma bufada, se reclina na cadeira, cruza os braços. Ele fica olhando cada um de vocês nos olhos e carinho. Um tempo, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. E aí ele, finalmente, depois de um longo tempo, ele quebra o silêncio. Bem, eu convoquei vocês aqui porque eu tenho uma missão. Vou levar o tio. Só uma bufadinha. Meu Deus. Poucos dias atrás, nós recebemos uma denúncia. Traição contra o partido. Um dos nossos oblastes não está cumprindo com sua produtividade. Nós temos uma denúncia. Temos alguns nomes. E vocês são designados para cumprirem a tarefa. Já que você pegou, abre o envelope. Só com cuidado. Rasgou, senhor. Acertar uma bala. Senhor, o que está escrito aqui? Sua letra é horrível. Uma membro do partido nos contatou. Começou a dar risada na reunião. Com uma denúncia. Vocês devem rumar imediatamente para o local. Ou o povoado e verificar a veracidade do que a nossa informante nos enviou. Vocês têm autoridade total. Vocês devem prender os traidores. Se preciso, se eles resistirem, oferecerem trabalho, obstáculo para vocês, vocês têm permissão para matá-los. Agora ficou interessante. Torturar? Eu quero dar a eutanásia. A tortura, se você conseguir justificar, é permitida. Façam o que for preciso. Ele estava falando pela glória do camarada Stalin. Sim, senhor. Permissão para perguntar, senhor? Diga. Por que nós, senhor? Esse grupo distinto. Por que você questiona as ordens de um superior? Esse palhaço. O cara não sabe. Se eu escolhi vocês, é porque eu tenho convicção que são capacitados para a missão. Perfeitamente. Você não confia em suas capacidades? Depende do dia, senhor. Será que precisa ir para um campo de reeducação para ser retreinado? Jamais, senhor. Jamais, senhor. Obrigado, senhor. Espero não ter me enganado. Estamos lá ainda? Continuam. Ele, o tempo todo ele vai, fuça em alguns papéis, algumas coisas assim na mesa. O que é o documento que o nosso camarada está lendo ali? Isso. São os papéis de autorização para matar ou prender os desleais. Parece que ele é meio ruim de leitura, demora muito. Tá demorando, né? Oficial analfabeto, senhor. É. Porque essa língua aqui é muito difícil de entender. Por que é muito difícil? Ô, louco, prior, me caiu o convite. Caiu o quê? Me caiu o convite, velho. Caiu o convite. Vem. Foi que você foi. Vocês vão até o Sovkos Krajziv Oktabir Tri. Investigarão a família Abramov, que segundo nossa camarada Galena Petrovna Smolskaya, são traidores do partido. O Sovkos em questão, ele não cumpriu as cotas de produtividade estabelecidas. Não entregou qualquer relatório que justificasse o porquê das cotas não estarem sendo cumpridas. Há também um episódio passado, recente, de fuga de uma família. Ou seja, é uma região potencialmente problemática. E a informação de que os suspeitos sabotaram o equipamento estatal. Não há por que alguém que receba pela graça do camarada Stalin o seu sustento através do regime de cometer tal atrocidade. Essas pessoas são criminosas da pior espécie. Pelo histórico de vocês, o passado de vocês, seus conhecimentos ímpares serão úteis para identificar quem são esses criminosos, quais as motivações deles e de que forma eles agem e se há mais alguém envolvido. Se houver mais algum outro criminoso envolvido, vocês têm permissão de alterar a autorização e incluir nomes nelas. Só para ficar claro, senhor, a gente não está indo fazer uma investigação se eles são culpados ou não. A gente está indo fazer uma prisão e investigar se tem mais pessoas envolvidas. Os nomes no papel já estão condenados, é isso? Sim, não há por que duvidarmos da palavra de nossa camarada. Sim, senhor. Entretanto, pode ser que eles sejam apenas os bodes expiatórios? Não, os bodes expiatórios, não espiões. Apenas não, os peões. Muito bem. Investigador. Aparentemente, o que você não tem de russo? Coordenação motora, tem de inteligência. Parabéns. Eles podem ser somente os peões, então vocês devem fazer uma investigação completa. Então, uma investigação completa. É possível que sejam fanáticos para sabotarem equipamento estatal? Ou essas pessoas são insanas? Ou essas pessoas simplesmente não têm o menor caráter, ou são fanáticos de algum tipo. Pode ser que sejam fanáticos religiosos. Por isso a sua presença. Você saberá identificar os sinais de qualquer tipo de atividade religiosa não permitida. Essa região é distante daqui, senhor? Sim. Vocês receberão um veículo, suprimentos, vocês já têm seu equipamento básico e partirão imediatamente. Positivo. Deverão chegar ao entardecer no local. Senhor, pergunta, senhor. Equipamentos estatais. Foi mencionado várias vezes, mas quais equipamentos especificamente foi mencionado? Né? Sim. Os equipamentos utilizados na produção do linha. Tratores, entre outros mecanismos. Eles estão presos atualmente, senhor? Ou estão cientes das acusações? Essa informação nós não temos. Perfeitamente. Até porque vocês estão indo lá sendo os primeiros membros da NKVD a chegarem ao local para investigar e tomar as atitudes. O que nós temos são só denúncias de membros do partido, fiéis membros do partido. O que por si só já tem um grandíssimo peso, como vocês devem saber. Mas provavelmente eles não sabem da ida de vocês até o local. Provavelmente não. Com certeza não sabem. Positivo, senhor. Não há traidores dentro da NKVD. Pois qualquer sinal de traição é punida. É eliminada. Vocês vão até esse lugar. Encontrem essas ervas daninhas que contaminam a máquina do Estado. E eliminem-nas. Essa família traidora deve ser mandada para um campo de trabalho. Ou eliminada, se oferecerem qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de risco. Positivo, senhor. Seguiremos imediatamente. Perfeito. Façam isso pela glória do partido e sejam breves, sejam rápidos. Pois em 5 dias o camarada Beria será nomeado chefe do NKVD. E está viajando pelo Subcose na asa central toda, avaliando a produtividade. E dentro de 5 dias ele estará em Krasiv Octabritri. Então, eu espero que vocês tenham esse assunto resolvido até a visita dele. Pois ele se lembrará com certeza daqueles que o ajudaram. E mais ainda daqueles que o prejudicaram ou atrapalharam. Se ele chegar até o povoado e encontrar esse tipo de problema, o problema não será somente do povoado, mas sim de quem falhar com o seu dever para com a glória do partido. Estilo, senhor. Permissão para se levantar, senhor? À vontade. Vocês têm tudo que precisam? Necessitam de algo mais? Tem 3 armas, né? Armas, suplementos, veículos. Não estamos indo pra guerra, então não precisamos de mais munição. Se são 3 pessoas investigadas, eu tenho bala mais que o suficiente pra acabar com todos eles. Perfeito. Dirijam-se, então, ao galpão. E vocês receberão um gás AA pra arrumarem até o lugar. Por que esse gás é pra quê? Um gás AA. Vocês vão receber um desse aqui. Ah, um veículo. Alguém pensou no negócio de pilotar? Eu ele é piloto de fuga. Eu dirijo. Piloto de fuga e tem 2 motoristas, beleza. 3, né? Tem que ter mais? Eu? Você também? Sim, boa! Sim. Muito bem, temos 3 motoristas. É mais que suficiente. Os bandidos vão na caçamba. Isso, um em cada um. mais que o espaço que suficiente. Bem. Mais alguma dúvida? Eu acho que foi bem claro. Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. Partam então imediatamente. E cumpram com o seu dever. Pela glória do partido. Pela glória do camarada Stalin. Pela glória do camarada Stalin. Ele se levanta. Bate continência pra vocês. Senta. E volta a puxar os papéis dele. E ele fica olhando assim pra vocês enquanto vocês vão saindo. Pega no galpão lá. Vê se você acha. Vamos sair então. Teste de destreza. Ah, pronto. Eu vou sair. Derrubei a cadeira. Sem! Derrubei a cadeira. 48. Boa. 29, passei. 100. Tá merda, hein? Fazer? Nossa, isso é uma falha crítica. Não foi 100, não. Foi 1. Foi 1? É. Ah, bom. 71. Interessou 75,4. 70? Nossa, levantar. De novo, que incrível. O atleta burro tem mais jeito que o tem que tirar menos que alguma coisa? Menos que sua destreza, igual ou menos. Eu tirei menos. Não se ofenda, camarada. E você, qual é seu nome? Salamovski, senhor. Salamovski, quando retornar, volte para a academia. Está precisando de uns exercícios. Senhor, sim, senhor. Eu dei, senhor. Para a academia de etiqueta, não sabe levantar e sentar. Está comendo muitas batatas? Senhor, sim, senhor. Tem mais controle das pernas. Vamos pro carro, senhor. Beleza, vocês saem dali, vocês falam, vão pro local que ele determinou, né? O galpão. Tem veículos estacionados, né? E tá um mecânico lá, terminando de dar os últimos tratos num caminhãozinho desse, né? Um GAZ-AA, um GAZ-AA. É um carro desse? É um carro desse. Um caminhãozinho. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Esse caminhão aí, ó, cabe... deixa eu ver quantos cabem na cabine. 3. 3 na cabine e 10 na carroceria. Ah, cabe gente com folga. Tem capota? Tá frio lá fora. Tem capota. Tem a capota. Tem aquela capotinha de lona. É, então vocês não vão passar frio lá no fundo. Pode ir. O mecânico, ele tá terminando de dar os últimos ajustes no carro, né? Quando vocês chegam, ele bate a tampa do motor, né? Pega um paninho, dá uma última passada assim em cima do motor, vem limpando a mão no pano. Bom dia. O carro está preparado. Obrigado, camarada. Quem vai dirigir? Você vai dirigir? Vocês vêm dois ajudantes chegando, assim, subindo na carroceria do caminhão. Cada um carregando um galão de combustível extra. Coloca lá no fundo. Desce. Vão pro mecânico. Tudo pronto. Combustível reserva. Ótimo. Ele pega. Bom, a chave está no contato. Você vai dirigir? Eu vou dirigir. Cuide bem dessa garota. Pode deixar comigo. Traga sem um arranhão. Tentarei. Melhor eu dirigir, então. Beleza, você monta no caminhão, vocês entram no caminhãozinho. Quem que vai na frente, dentro da cabine? Quero saber. Eu. Meninas. Dois. Quem mais? Três. O resto... Nem uma. Só cabe três. Essa vai na você é mais carroceria. Um homem, tem 2,5 de altura. Eu tenho... Salamóvis, que quando sobe na carroceria faz... Não. Victor Salamóvis. Victor Salamóvis. Victor, perfeito. Boa. Eu passei no meu armário, catei minha jaqueta de pele de couro. Ok, vocês estão equipados, sobem no caminhão. Todos estamos equipados. É, o... Boica. Como? Boica. O Boica. Yuri Boica. O Yuri Boica. Yuri. Dá a partida do caminhão. O caminhão ali. Demora pra pegar, mas pega. É um Santana. Mãozão 2.0. Tubarão. E tem um porquê, porque tá frio pra caralho. Tá? Durante o dia, só pra vocês terem noção, ó. A temperatura durante o dia, ela fica entre 0 e 5 graus. Vira da minha ficha. Durante o dia. Não vai além de 5 graus. E à noite ela despenca pra abaixo de 10. Eita. Então, tá frio pra caralho. Esse papo vai ser um pouco. É. Fazer um friozinho hoje à noite. Fazer uma sopinha pra nós. Tá frio. Ele que vai te falar. Boica, da partida vocês vão e vocês pegam a estrada rumo até esse Sovkos. Boica, sono ligado. É... Pois é. Boica gato. Boica gato. Hoje é. Diga. Eu tenho prestígio. Digitação. Certo. Posso usar ela pra pegar uma faca sem ninguém perceber? Pode tentar. Posso tentar. Pegar o quê? Uma faca. Uma faca ali da oficina? Pode ser. Pode. Tem que jogar. Vai jogar um teste então de preço e digitação. Teste simples. Você vai rolar contra o seu atributo, contra o valor grande. E tirar igual ou menor a ele. Qual? Eita, Betinho. General Kenobi. Fuma. Grifos. Que rolou? Ela quer tentar roubar uma faca. Ela quer roubar uma faca. De quem? Meu 7. De quem? De nós? Da mecânica, sem ninguém perceber. Não, passou? Sem ninguém perceber. Ok, enquanto vocês estão conversando com o mecânico lá, ela vai disfarçadamente. De repente ela desaparece da visão de vocês. Você passa em cima do balcão ali das ferramentas, né? E você viu uns cutelos. Tipo a faca do Rambo. Caramba. Só que a faca do Rambo russa. É melhor ainda que a do Rambo. Rambovski. Rambovski. Vê um facão aqui. Tá vendo? Você fia dentro da roupa ali. Né? E aí vocês olham ao redor, né? O mecânico fala, atrás sem nenhum arranhão, né? Você, vou tentar. Quando vocês olham, não vão estar do lado de vocês ali. Como se não tivesse conseguido. Aquele volume embaixo da boca. Fora as armas. Anda assim, né? Puta, tava vendo um filme. A minha personalidade Tá vendo a imagem de um filme indiano, velho? Você já viu isso aí? Não. O cara, mano, luta, luta, luta. Daí do nada o cara saca uma espada, o outro puxa uma espada da perna. Que assim, ó, a montante, velho. Tava aqui escondida, velho. Como é que anda, pô? Da hora, cara. Melhor que isso, só o mestre da guilhotina voadora. Vou deixar passar essa nem... faca que você roubou, é só porque você é gostosa, senão já tinha te matado. Ok. Você não viu? Você não viu nada, você não tá sabendo nem nada. Ela roubou bem pra caramba, ninguém viu esse roubo. Vocês vão viajando, então, por uma estrada com péssimas condições, certo? A estrada ela é recheada de buracos, atoleiros, trechos desgastados que vão ficando cada vez piores. São cerca de 180 quilômetros que vocês viajam até chegar no lugar. É uma estradinha de terra terrível, certo? E vai piorando conforme vai passando o tempo, vai encarecendo. Aqui entre Minas, fudeu. Já que você está dirigindo, faz um teste de dirigir automóveis. E eu? Difícil. Difícil significa o quê? Você tem que tirar um valor abaixo da metade do seu atributo, do seu, da sua perícia de dirigir automóveis. Tirou? Isso aqui é 90 ou 60? Deixa eu ver. 9. Oi, cara. É um 9. É 6 isso aí? 96. Quer 6? Não, o outro, não, né? Esse outro aqui. Então 96. Quanto você tem de dirigir automóveis? Tenho 50. É isso? Você não tá carregando a sua mãe aqui atrás, não. 55. O dado que fodeu tudo. É, 96, porra. Chega num determinado ponto da estrada que ela vai ficando pior, pior, pior. Você, o caminhão derrapa pra dentro de uma poça de lama enorme e encalha. Olha! Você fica acelerando o caminhão, a roda vai patinando, patinando, patinando. Mas não sai. O caminhão fica Fudeuzovski, Atoladovski, Nolamovski, o que vocês fazem? Chorovski? Porque... Jornalista, já relata isso. Vou anotar no meu caderno que a gente vai perder tempo porque vai ficar parado na lama. Mas não me disponha, eu já vou pegar a faca e passar em você. Eu só me nove. Faz uma dessa. Eu abro a lona aqui assim, porra. Dou uma olhada em volta pra ver como que é, onde nós tá. Cara, vocês estão assim. Tá de dia ou de noite? De dia ainda, mas já assim, ó, umas 5 horas da tarde. Quanto tempo até chegar no local? Mais um... sabe? A pé. Teoricamente, mais uma ou duas horas. De carro. É. A pé é longe. Só no outro dia. A pé é impensável, né? A pé talvez vocês nem cheguem. Porque morre. Anoitece, a temperatura cai e morre tudo. Quero procurar recurso na região, no local, pra ver se tem madeira ou pedra pra colocar numa coisa pra fazer um apoio pra sair da lama. Certo, sim. Muito bem. Você consegue me descrever melhor de onde eles estão? Claro. Você pode rolar um teste de encontrar. Eu sou sobrevivente, velho, meu parceiro. Ou. Deixa eu ver aqui. Ou sobrevivência, o que você tiver melhor. Eu quero encontrar. Então joga um teste de encontrar. Tá moendo, né? Tá no eu xingar você em latim. Vai entender mesmo. Foda-se, eu vou. O local que vocês estão, dando mais detalhes, é assim. É uma estradinha estreita que só passa um veículo por vez. Certo? Vocês estão numa região montanhosa. Então, assim, pra esquerda é um morrão. Vai ter pedra perto. Pra direita, certo? Que é um barranco em alguns trechos desse barranco, ele vira um despenhadeiro realmente. Se tudo der errado, vocês podem despencar. Aí vocês só vão escorregar uma ladeira. Em alguns trechos é despencar pra morte realmente. Certo? Todo esse trecho dessa estrada, ele é pontilhado por bosques. Bosques de pinheiros, de carvalhos. Uma região de floresta temperada, já virando tundra. Certo? E assim, é uma região muito, muito fria. E a estrada é a estrada de terra toda esburacada. E por conta da neve, quando a neve cai, quando a neve dá uma derretida, vira lama. E aí o que acontece? Quando esfria, essa lama congela, vira um sabão. E o que aconteceu é que vocês passaram num local que tava liso pra caramba da lama congelada. E o caminhão ele patinou e foi até um buraco. onde ela estava congelada, que não dá para você supor que é um buraco, aí ele cai nesse, fica preso nessa torre. Na carroceria? Com uma roda. Na carroceria? Precisa tirar menos que você encontrar? Igual ou menos que você encontrar. Na carroceria tem alguma coisa? Na carroceria? Só a gasolina. Os equipamentos de vocês, 2 galões de gasolina extra. Menos que 40. Dá pra usar como peso também? Dá pra usar como peso também. Caralho, velho! Nunca mais! 14. Conseguiu? Consegui. Quanto você tem de encontrar? 42. Ah. 42 não, 45. Bom, 45. Ok. O Yuri Salamovski. Não, Victor Salamovski. Victor Salamovski. Ele vai, sai, desce do caminhão, vai procurando ao redor ali e volta com uns pedaços de madeira, pedras e começa a jogar ali embaixo da roda pra tentar dar uma secada naquela lama e formar um ponto de apoio pro caminhão tentar sair. É isso. Tá? Você consegue, joga tudo, melhora a situação pra vocês. Tá? Você liga o caminhão, acelera, o caminhão ali continua patinando, só que patinando menos agora. Yeah. Vou tentar erguer a carroceria. Tentar erguer a carroceria? Mano, faz uma tonelada e meia, você viu a bobeira lá, mano? O que nós podemos fazer? Falou? Eu vou, sei lá. Não, mas... Ele é mais forte que eu. Eu posso... Quanto você tem de força? 75. 75? O máximo que você consegue tentar empurrar é 175 quilos. Ah, então não daria. Não tem como você erguer essa carroceria. Mas todos vocês juntos, talvez seja possível. Vocês veem que ele, o Ivan Drago... O Nikolai Drago? É Drago mesmo? Kramaric. Nikolai Kramaric, ele tenta fazer força assim para erguer a carroceria. Mas a força dele não é suficiente. Vamos ajudar o camarada. Se vocês quiserem, vocês podem somar a força de vocês nisso. Vamos ajudar o camarada, vamos? Deixa a mulher dirigindo. Vem, já fez a merda. Cadê o anão? Cadê o anão? Meu Deus. Não, não deixa a mulher dirigindo, não. Coloca o padre. Entra lá embaixo. A mulher vai descer com o caminhão para Ribanceira. Então vamos ajudar a empurrar essa fita aí, vai. Alguém pega a calculadora. Tá na mão. Caminhão tem tamanho 350, bota 350 aí. É. Subtrai dos 350 a força de cada um que estiver empurrando. O valor força total? Um. É, o valor total. Pela ordem. Pela ordem, vai. Quanto de força você tem? 5,6. 5,6, eu tenho mais, então troca. Vai dirigindo, tenho mais força. Tá bom. Boa. É, 67. 67. 60. Você vai ajudar também? 9. Eu vou ajudar porque eu tenho 70 de força. Olha. Você é 75, só que eu não né? Da minha. Eu tenho 11 de pilotagem, tem problema. Não. Vai ajudar também? Vou, 65. A única coisa que pode acontecer é você falhar no teste e vocês morrerem. Ah! É. Claro! Acontece. O caminhão cai em cima da gente. Acontece. Não. Ela sobe no caminhão e engata ré. Ela é a regata ré, perfeito. Meu avô morreu assim, inclusive. Nossa. Caramba. Na Rússia? O clima. Na Rússia. Não sabe o clima, senhora. Foi ali embaixo, aqui do Yolanda. Caraca. Infelizmente. Deu menos 57. Você somou do Carlinho? Então, pera aí. Empurrou demais, né? Então a gente ganhou. É jogar pro Rebrão, né? Pra rebancear abaixo. Com muita força, né? Vai embora. Com ela dentro. Você já viu o vídeo do cara que tá segurando? O caminhão tá assim, na ribanceira, o cara tá segurando. Aí a mulher vai lá e encher o saco. Não, não tá adiantando nada você fazer isso aí. Aí ele larga. Aí o caminhão cai. É? Não. Física. Faltei em todas as aulas. Todo mundo que tá... somando aí, que tá ajudando, reduziu até zerar o tamanho do caminhão, né? É, chegou pra menos. Ok. Beleza. Calma, caralho. Certo. Se fosse o Leonel Caldela, a gente morria aqui. Tinha morrido na hora que arrastou a cadeira. Nessas condições, vocês têm força suficiente para conseguir tirar o caminhão do local. Tá. Não é mais uma tarefa impossível, é uma tarefa possível. Vocês vão todos fazer um teste então de força. Todo mundo ou só quem empurrou? Todo mundo tá empurrando. Só quem tá empurrando. Um teste de força? Vocês podem fazer um teste de força. E se a maioria de vocês tiver sucesso, o caminhão desatola. Quanto que tem que sair no teste? 38. Menor ou igual que o seu valor de força. 38? É, o Carlinho passou. Nossa! 100. 100? Hã? Não, 1. Não. 1? 1? Sucesso crítico. Primeiro... Sucesso crítico. Você sozinho tirou o caminhão. Não, mas eu falo que sou eu. Consegui. Quantos foi aí? 37. Manda pelo relatório aqui. Meu foi 36. 28 mesmo. Não precisa de vocês, já consegui. Todo mundo, né? Deu certo. Podem subir, eu vou empurrando. Assim, conseguiram? Ok. Não precisa ter gasolina. Depois de uma hora, cerca de uma hora que vocês estão lá tentando desatolar e colocando coisa de baixo e acelerando, acelerando. Tá? Você vai controlando a aceleração e aí o pessoal empurrando o caminhão por trás, o caminhão ele vai saindo, saindo, saindo até que ele finalmente desatola. Tá? O caminhão desatola, você avança com ele um pouquinho pra frente, sai da faca pra cortar do lá, atoleiro. Pra cortar do atoleiro. Faca os cortando. Dois. Pega pra pelo menos. Ah, como é que é seu nome? Mariana. Não. Não. Patelzorsky. A Mariana eu sei. A quem? Patelzorsky. Matosovski? Não, Patelzovski. Patelzovski? É. Ah. É um patê russo. Tem alguma coisa a ver com Matthew Patel? Não. Doutor contra Scott Pilgrim? Não. Ah, Patelzovski, ela então consegue tirar o caminhão do atoleiro, avança com ele um pouco até sair daquela região que está toda enlamaçada e vocês conseguem retornar com o caminhão. Porém, Patelzovski ficou dentro do caminhão, tá safe. Quanto aos demais... Vocês todos vão fazer um teste de... Oh my God, Maria. 70 de dano. Lascou. Cansaço, né? A minha articulação. Tá vendo? Não é só o caldo dela que tenta matar. Oh my God. Fui falar alguma coisa. Eu me viu dirigindo na vida real. É, exatamente. Se eu soubesse, fazer um 3 testes aqui. Mas... Amor. Sobrevivente. Não sei como é. Né? Eles vão comer o quê? Nada. Mas esse corte é exatamente pra vocês. Não, vocês também, né? Caralho. Vocês vão fazer um teste de constituição. De constituição? Constituição. Pra ver quão cansado a gente ficou. Então. Também. Dorme o resto do caminho todo, que acabou. É um teste de constituição. Quanto isso aqui? 66. O que define o teste? Pegou menos? Menos. Tem 85. Passou. Que teste que a gente vai fazer? Constituição. Constituição. Fiquei cansando. Ficou no frio. Eu tirei... É... 90. Puta que pariu, eu tirei mais. 64. Tirou 90. Tirei 90. Tirei mais também. Puxa, maior. 81. Falhou? Falhei. Falhou. Calma, eu tive. Falhei, eu falei também. Eu não, falhou. Eu tirei 45. Não dá pra forçar 22. Esse teste. Então falhou aí o Raj. Isso, só. Eles desmaiaram depois. Desmaiamos. Até dá pra forçar esse teste se quiser. O quê? Até dá pra forçar esse teste aqui. Bom, primeiro de tudo, todo mundo que trabalhou empurrando o caminhão, vocês ficam exaustos. Vocês perdem um ponto de vida. Então pode riscar um pontinho de vida da ficha aí. Caraca, eu não tô bebendo, tô ligado. Cadê minha vida? Segundo, quem falhou no teste, o frio ele cai sobre vocês de maneira mais intensa, mais cruel. E vocês vão sentindo os efeitos desse frio à medida que o tempo vai passando e vocês estão tentando desatolar o caminhão. Se vocês quiserem tentar forçar o teste, pode. Se não, se aceitar a falha, eu digo as consequências. Qual que é o seu objetivo? E aí? Tenho 20. Ô, Carlinhos, o que você tá de... Do quê? Não. Você quer? Como é que funciona pra forçagem? Forçar é assim, você justifica de que forma que você tá forçando. É o frio que tá afetando vocês. É. Como que você tá forçando esse teste? Enquanto a gente tá ali. Vocês estão ali empurrando o caminhão, tomando lama na cara, neve na tá, cabeça. Beleza. Eu vou forçar. Mas aí eu gasto o quê? Você não vai gastar nada. Você só vai explicar pra mim de que forma você tá forçando. E se falhar, a consequência é maior. Calma, eu também falei isso, não ouvi sem solução. Então, que porra é essa? Enquanto eu percebo que o negócio tá movendo... Enquanto eu percebo... Não, era um outro cara, ele deu. Demônio. Ele é cheio de interromper os outros. É. Forçando o teste. Você vai justificar pra mim de que forma que você vai forçar. Não é que eu vou forçar. É o frio que tá... É o frio que tá castigando vocês. Acabando com vocês. É o frio. Como que você vai tentar evitar os efeitos desse frio. É isso que você vai me descrever. Mas é, mas é enquanto a gente tá ali. Uhum. Reveza. Você vai tomar enquanto a gente tá ali? Vai ter água do bordo? Segura com a mão só. Gira. Pode, pode. Gira o cantil. Pode encostar assim de bunda no caminhão, tira o cantil, toma um golinho, ganha até mais força pra empurrar o caminhão. Eu vou fazer exatamente isso também. Vou beleza. Vocês tomam a vodka pra dar uma aquecida. Lembrando e podem rerolar o teste. Lembrando que deu menos 57 o bagulho. Se falhar, vocês vão ficar bêbados, vai dar um problema no rim. Quebra. Se falhar no primeiro, é gripe. Se falhar no segundo forçado, é cirrose. Nossa senhora. Eu falei aqui também. Nossa. Falharam? Nossa, gente. Que legal. Caramba. Merda, hein, cara. Vocês dois vão morrer logo no início, velho. Eu tenho 70, eu tirei 93. Eu tenho que falar com o caminhão. Isso aqui é 9. Como é que eu sei isso aqui é 9? É 9. O risco embaixo... Não tem risco embaixo. Mas é 9. Muito bem. Muito bem. Quando vocês conseguem desatolar o caminhão, né? Toma um golinho de fuga. E aí vocês vão voltando para dentro do caminhão. Vocês dois vão subindo no caminhão ali no meio da galera. E na hora que vocês agarram o caminhão, vão subir, vocês sentem uma fisgada nas costas, né? Uma dor na cabeça. E quando vocês sentam, imediatamente vem aquele espirro irresistível. Vocês espirram, caem um pedaço do pulmão no chão. Certo? E a viagem segue, e imediatamente, conforme a viagem vai seguindo, o tempo vai passando, as últimas horas de viagem, vocês vão sentindo os efeitos do frio se abater sobre vocês, na forma de cansaço, febre e dores no corpo. Vocês estão gripados a partir de agora. Vocês querem? Vocês aceitam um pedacinho? Não, obrigado. Tá bom! Caralho! É um omelete? Não, obrigado. Caramba! Onde vocês pegaram isso daí? Tá bom! Não, vale. Ô, Carinho, grande um pochinho. Abre aí pra nós. Já me gostou. Você pegar um quarto, deu um quilo. Você quer? Não, não, valeu. Um quarto é um quilo. É, só caraca, vocês pegou isso aí. Mas você nem é. Já viu? Já viu? Segue aquele corredor. Então vocês dois estão resfriados, estão gripados, tá? Com febre, dor no corpo, dor de cabeça, nariz escorrendo. Aquela desgraça no meio daquele frio. Nossa, que saco, velho. É horrível, porque o... Obrigada, Rai. No... Então, um potinho pra botar isso? Bota um potinho. Vou pegar, assim. Vou pegar. Você me deu esse negócio? Tem uma chave de luz? Pinhão. É só pra passar aqui. Ah, tá. Porque só na mão, você gostou, né, mano? Vodka, isso, nossa, o negócio tá esfarelando, o que é isso? Nova fórmula? Sempre. É, meu parece... tempo passatempo não era assim, não. É, então, parece que eles vão lançar, eles vão voltar com a uhum. fórmula antiga da passatempo. Uhum. Essa fórmula nova, uma bosta. Vai voltar, vai voltar. É a passatempo antiga, é a top. Uhum. Vai voltar, vai voltar. Que eu gosto é aquela, ela é dura. Ah, né? Não é isso daí? Não, era não. Dura, você comia, era crocante. É, nossa, passatempo antigo. Tão boa quanto a Negresco. E tinha gosto de leitinho, né? Parece que tinha mais do leitinho. Acho que foi no banheiro. Tô vendo se eu acho um tapa. Tá, roubou o caminho. Não corta. Esse é aquele durinho? Não. É. Esse é um trozo. Esse aqui eu gosto. Tem esses daqui também. Tira. Vai ser um trozo. Tira que eu vou cagar. Tira. Calma, moço, é apenas um live. Põe aqui dentro. Eu já tô bem. Um dia ele fez gracinha dentro do ônibus voltando de viagem. O que que significa? O que que significa em termos de regras de jogo? Isso resfriado que vocês estão. Eu vou perder alguma coisa. Ou ponto de vida ou vou ter que ficar mais fraco com isso, né? É. Todo teste que vocês fizerem. Fazer teste físico. Tá em alguns testes mentais também. Vocês vão ter um dado de penalidade. O dado de dezena, vocês vão jogar dois dados. Porra. E ficar, escolher o pior resultado. Nossa, o pior? Felipe, filha da puta. Eu fui ajudar, deu menos 57. Se eu não tivesse feito nada naquela merda, lá tá tudo bem. Sacou, tá certo. Ainda bem, se vocês quiserem jogar na Rússia. Se fosse no Brasil, poderia ser dengue. É verdade. Nossa, ia ser é pior, cara. Aí seria bem pior. Se fosse na América, a gente ia virar gordo automaticamente. Você vai jogar dois? Hã? Você vai jogar dois? Judeus? É. Menor vai ser o. Maior vai ser o que vai me contar. Se tirar um sucesso crítico e uma falha crítica, é a falha que vai contar. Eles estão na terceira refeição deles. Eu tô comendo oito. Se fosse no Brasil, a hora que eu terminasse de invocar o Cthulhu, o Cthulhu ia falar. Pai, eu tô ok. Você quer ficar de que tamanho, bicho? Desse aqui? É, aí ó. Ô, Jé, dentro dos suplementos que a gente... Que o general, também, tá? Não, que o general nos forneceu, tem algum kit médico, alguma coisa? No caminhão. Joga um tese encontrar. Ah! Você jogou um tese encontrar pra caçar as pedrinhas. Passa um teste. Vai na perícia encontrar. Tem o um quadradinho? Você tinha feito xizinho? Então pinta o quadradinho agora, de lápis. Pega o lápis. Quadradinho menor? Você tem que encontrar aí? Não, o quadradinho do lado. Esse quadradinho de fora aqui, ó. Ah, tá. Sei, sei. Alguém mais rolou teste de perícia? Mas tem que rolou prestidigitação. Prestidigitação. Marca o quadradinho de prestidigitação. Não pode usar ele não? Eu tenho o encontrar. Não, você usou algum teste nos últimos, no que ele fez até agora? Ele tá procurando remédio. Os de perícia. Alguém mais usou? Eu vou procurar remédio pra... Não, acho que só... Vamos encontrar. Cadê os outros? Mais alguém rolou teste de perícia? Não. Não, né? Eu só sei que você. Aí é? Um, né? Um. Não. Só o remédio. O melhor remédio que você podia achar. Polar a mini. Não, esse aí é... Eu não. Sucina é gripe fortíssima. E falhou. Uhum. É, então não marca o quadradinho. Toda vez que vocês marcam, fizeram um teste de perícia e passarem nele, marca o quadradinho. Tá, então a gente... Então quando a gente encerrar um arco da história, vocês vão fazer a progressão. As perícias que vocês marcaram, vocês vão poder subir elas. Se eu passei mais de uma vez a perícia? Ah, legal. Marca uma vez só cada linha. Já passou uma vez, já é suficiente pra você... Uhum. É, significa que você usou a perícia, que você treinou ela, você pode tentar melhorar. Tem encontrar, hein? Bom, então aqui, ó. Encontrar. Encontrar. Passou? Passei. Pinta aí. Pinta, faz um xizinho. Bonitinho, escrevendo com a mão. É... Não, lá de erro de destreza. Achou remédio, hein? Dentro do caminhão. Foi sucesso crítico, né? Sim. Achar o semi gripe. É bom assim. Dentro do caminhão. Em 3 dias acorda bem. Você encontra. É... Aqui. Tem uma caixa de ferramentas. Tem um kit de primeiros socorros. Tem 100 metros de corda. E duas latas de 20 litros de gasolina. Primeiro socorro eu posso usar? É, eu também tenho primeiro socorro. 55. Lógico. Você tem quantos? Você achou o quê? Primeiro socorro? Primeiro socorro e corda? Corda. Corda é. Eu tenho 55. Guarda a corda. Pega a corda, coloca no bolso. Não, mas tá dentro do carro, né? Vamos perder. Isso. Depois nós vamos embora e esquece essa porra aí. Não, meu carro tá com nós, porra. Por enquanto, meu amigo. Não, tudo bem. Pega, põe no bolso. Na hora que a gente perdeu o carro, né, a gente pega essas coisas. Sim, depois vai embarrando. Você vai esquecer. Eu vou te dar um tiro na cabeça. Eu tô avisando. No kit de primeiros socorros. Celular. Tá, então. Tem uma série de remédios lá. Você tem medicina? Peraí, peraí. É, a perícia é medicina? Pegar esses pertences aqui. Eu posso pegar a corda? Pegar o. A corda, pelo menos? Pode. Então, só me explica onde você vai enfiar 100 metros de corda. Não, caramba! Assim! Não, vou passar. Isso aqui, faca! Vou passar tipo Rambo. Tipo. Assim. E volta, é isso. Tipo Imhotep, então, né? Vai dar uma bolinha. 100 metros de corda, caramba. É 100 metros? 100 metros. Você para 25, 25, 25, coloca cada um em um pouco, acabou. Que você quer a corda? Vai ter que cortar a corda? Ah, levar a corda, velho. Separa essa porra. Se o caminhão quebrar aí, nós. Vai deixar no caminhão. A Stephanie tem uma faca. Você vai levar a corda pra onde? Cara, é isso que eu tô perguntando. Deixa no caminhão. A hora que o caminhão parar, vai descer. É, na hora que o caminhão explodir, vai explodir com tudo lá dentro. É, explode com a faca. Não, aí você cata a corda e pula. Então vai. Não esquece da corda. Não esquece da corda. Medicina ou primeiro socorro? Medicina. Primeiro socorro é pra tratar ferimentos, assim. Justamente os primeiros socorros, né? Aí você vai tratar, fazer um tratamento de longo prazo pra curar uma doença. Aí tem que ser medicina. Bom, então aí tem que ver alguém. Eles podem ver se eles têm? Porque eu, sim, pra mim aqui, Você acha o kit de prevenção da sorte, tem um monte de medicamento, você não sabe pra que serve nenhum daquilo. É, eu não sei. As únicas que você conhece ali, tem um que tá escrito Mertelazovski, que você sabe que é pra tratar ferimento. Isso aí você manja. O restante, Iodovski, você conhece também. Não, é. Restante você não conhece nada. O restante, sou show. Médico, médica. Você tem medicina? Tem. A médica então, tem. Então rola aí pra ver se você consegue ajudar os cidadãos aí. Rua. E eu lá. Joga um casinho de cima. Cuspindo pulmão no chão. Isso. É triste. Que, é triste porque... Eu quanto? Tirou aqui. Passou? Passou. Beleza. Pinta a perícia. Deixa eu ver. Pinta. Perícia é triste porque quando o seu nariz escorre, congela imediatamente. Faz um saquite. E aí quando você vai tentar limpar, você arranca um pedaço da nareba junto. Nossa. Ah, mano. Menos 5 de dano. Caralho, velho. Eu vou chegar aqui, parece o Michael Jackson. Beleza. A Patelzovski, né, consegue achar os medicamentos lá que vão curar a gripe de vocês, vão tratar a gripe de vocês, tá? Você dá um medicamento pra eles, tá? Vocês se sentem um pouco melhores com esse medicamento, tá? E os efeitos que eles durariam normalmente os 3 dias, eles vão durar durante 1 dia só e depois vocês já dão uma melhorada, certo? Durante o tempo que o medicamento está fazendo efeito, que é um período aí de 4 horas, o dado de penalidade, vocês não vão mais tomar eles, tá? Depois que passa o efeito do remédio, aí sim volta a penalidade. Beleza? Vocês vão seguindo viagem, vai anoitecendo, e aí vocês passam no primeiro Sovkoz, o primeiro povoado. Vocês estão, lembra que vocês estão indo para qual? O nome é o... A gente tá indo para Sovkoz é o Krasiv Oktabritri. É muito difícil. Hã? Krasiv Oktabritri. Ou, também chamado de Vilinha número 3. Vila 3. E agora vocês estão passando no meio do Krasiv Oktabri. Não sei como é que fala um em russo. Vila 1. A Vila 1. Quarta mais uma, hein? É a primeira vilinha. Vocês passam por essa vila e vocês notam que a atividade está diminuindo porque está anoitecendo. Mas vocês veem uma vila em plena atividade, tá? Vocês veem os trabalhadores trabalhando na colheita. Eles têm um único trator, 6 cavalos de carga. E a colheita parece abundante. Um bom sinal, já que vocês se lembram da fome que teve no ano anterior, que assolou o país. Então vocês veem uma atividade, uma plantação em plena atividade, com a produtividade no máximo. Os caras com um tratorzinho, 6 cavalos, os caras estão dando conta de fazer uma produção gigante, tá? E ali eles estão produzindo linho também, da mesma forma que é a vila para onde vocês vão. Vocês vão passando com o caminhão, e aí vocês veem, vocês notam do caminhão, que à medida que vocês vão passando, os trabalhadores eles dão aquela parada para olhar, para ver o que está acontecendo. E na hora que eles veem o caminhão de vocês, um caminhão camuflado, tá com o emblema da NKVD, né, pintado nele, né, na hora que eles param e olham para aquilo, eles esboçam uma reação. Eles olham para aquilo e imediatamente após eles olharem para aquilo, eles voltam a trabalhar, tá? Vocês podem todos jogar um teste de psicologia. E aqui, eu sou psicólogo nato. Mas quantas horas desde que a gente tava lá até chegar na primeira vila? 23. 46. Do que a gente pegou a gripe até chegar na primeira vila. Ah, até essa primeira vila aí, mais ou menos 1 hora. Se passou. Hoje, tá, beleza. Então é um dado só. Não, vocês estão sob efeito do... Não, mas nas 4 primeiras horas que eu tomei remédio é de boa. É. Por enquanto é de boa. É do dado de quê? Psicologia. Passei. Passou? Os 3. Já marca a perícia? Eu reprovei. Falei também. Eu reprovei. Porque eu... Morri. tirei 71. Você tá mais atenta na estrada, né, no volante na direção pro carro, o caminhão não, não sofrer nenhum outro revés. E acaba não prestando muita atenção nesses detalhes. Mas quem passou como o Victor? O Salamovski? Tá todo mundo te comendo aqui, velho. Alegria da galera. Então eu também quero comer. Ai, que salame que é esse? Russo. É russo? Sacanagem. Para de sacanagem, só existe um tipo de salame, cara. A gente passa se tiver o valor ou menos, né? Ou menos. Tá. Aquela que a gente compra na estrada? Italiano? Eu passei. Então eu passei também. Passaram? Pinto. Quem passou pinto? Ah, eu peguei isso. Você foi bem longe, eu tinha 49. Psicologia. Vixe. Eu tirei 71. Aqui é só se fosse muito decote sorte, dela, eu falei também. Tenho 10%. Eu peguei igual o seu. Quem passou consegue olhar e distinguir assim no olhar medo. Dos camponeses? Medo. Sabia. Exatamente. Eles olham, eles veem aquele emblema, eles arregalam os olhos, eles abaixam a cabeça e eles começam a trabalhar e trabalhar mais rápido, mais rápido. E você, principalmente, consegue notar que eles vão olhando assim, meio de rabo de olho para vocês, e quando eles percebem que vocês estão observando para eles, eles viram a cabeça e vão trabalhando com mais afinco. E, tipo assim, tá caindo a noite, tá anoitecendo, já é hora dos caras parar. Mas quando a presença de vocês se faz perceptível ali na vila, eles não param. Eles ignoram o horário de terminar o expediente e continuam trabalhando ali até a exaustão. Vocês vão seguindo viagem. Não param, né? Ou querem parar na vilinha. Não sei. Mas por que que eles estariam trabalhando? Eles estão com medo do quê? Eles têm que produzir para comer. Não, eles têm que produzir. Se eles estão visitando, eles vão se... Exato. Eles estão com medo porque vocês são a mão de ferro do Estado. A gente pode mandar eles pro Gulag. Que pode estar ali pra mandar eles pro Gulag. Entendeu? Fica prisão lá, que alguns anos depois poderia ser apelidado de campo de concentração. Esse horário já é à noite? Já passa das 6. Fim do expediente. Passa das 6. E quanto tempo pra chegar na próxima vila? Na próxima vila, cerca de uns 40 minutos aproximadamente. Dá pra chegar. Que é a vila que é o destino de vocês, dá pra chegar. Dá pra ir? Dá. Sim, bora, vai. Vamos tocar o barco. Dá pra chegar de boa. Aqui não parece ter nada de errado. Não, fica todo mundo alerta. Tudo bom. Simbora. Vocês seguem então. E aí, meu piscola? Bora, parça. Bora. Cerca de uns 40 minutos aproximadamente depois, vocês avistam, já com os faróis do caminhão ligados, né? Vocês avistam a entrada dessa vilinha. Tá. De longe que vocês veem um pequeno povoado, assim, coisa de umas 20 casinhas, que elas estão assim, encravadas no meio da estrada, nada mais é do que uma pinguela de terra. Tá. Vocês conseguem avistar, com a pouca luz que vocês têm, que ao longe existe um rio, e é um rio que vocês sabem da existência dele, é o rio Samara, ele está próximo da vila ali, e vocês conseguem distinguir assim, na escuridão, uma silhueta assim, difusa do que seria uma ponte por cima do rio. Dá para vocês reduzirem para onde que a estrada vai. Dá pra vocês terem um vislumbre do rio e sabem que tem uma ponte ali, dá pra vocês terem essa noção. Pelo conhecimento de vocês, das informações que vocês têm na região, vocês sabem que após o rio é onde passa a estrada de ferro, por onde o trem circula. Vocês leram a carta todos aí? Vocês lembram que a carta menciona botar os caras dentro do trem, tá? Bom, finalmente vocês chegam. A visão que vocês têm é essa daqui. Temos handouts. Chegamos na terceira vila. Chegaram na segunda. Na terceira vila. Mas vocês não passam pela segunda. Eles passaram pela primeira. Deixa eu ver se é a primeira ou se é a segunda. Por que ele não passou pela segunda? Porque elas não ficam na mesma estrada. Aí vocês passaram pela Vila 1. Tá. E aí vocês chegam na Vila 3. Ô, você tá olhando? Mano, que diabo? Como que você tem um livro de russo aí, velho? Como livro de russo? Esse bagulho é russo. Por que você tem um livro de russo aí? Que bagulho é russo? Isso aí. Isso aqui? É. Não é russo. É o quê? Isso aqui é aventura. Mas é uma aventura russa, porra. Ou não é uma aventura russa? Não? Não. Ah, parece russo isso aí pra mim. Isso aqui é russo. Então. Sabe o que tá escrito aqui? Colheita fria? Boboiando, boboiando, boboiando. Prochovski. Colheita fria. Prochovski. Colheita fria. Então, ó. PTBR. Não, sim, eu entendi, né, mano? Mas por que você tem uma aventura que passa na rua, viado? Anota aí. Não, que? E? Não, T. Porque fazia parte do financiamento coletivo. Você tava falando fã. E é muito boa. Pegadinha do maluco. Tava muito fã aquele cara. É. E surpreende, hein? R. A visão que vocês têm é essa daqui. Ora. Oxe, trator atolado. Pode ver e passar pra frente. Tá zoado o espaço aí? Olha lá, trator atolado. Você vai na frente e você vai na frente. Dá pra ver se tem alguma casa. É casa de palha mesmo? É por volta de 19 horas quando vocês chegam. Aparentemente de palha. Os telhados, eles são realmente de madeira e palha ali. A gente bota fogo em tudo. Tem os telhados inclinados ali pra neve não se acumular neles. Ele tá acorrentado no extrator, é isso mesmo? Esse cara aqui? Eu não, ela que vai dar. Parece que ele tá acorrentado no extrator. Eu já falei, eu não vou me sentir mal. Parece, mas na verdade. Isso aí tá mostrando como se fosse um de vocês investigando o trator. Ah, tá. Não tem ninguém aí. Beleza. Tá? Mas assim, o farol do caminhão, ele ilumina algumas poucas casas. Certo? É, ele tá. Um trator que tá estacionado na frente de um celeiro. As portas do celeiro estão bem abertas. O gado, ele entra e sai livremente do celeiro, sem ninguém tá vigiando ele. Todos os outros edifícios da cidade estão imersos na escuridão. Tem um cheiro de matéria vegetal em decomposição que permeia o ar. Sabe aquele cheiro de grama podre quando você carpe um mato e você deixa num saquinho e aí ele umedece e aí seca? Sabe aquele cheiro de mato podre? É esse cheiro que está tomando todo o local ali. A estrada ela termina nessa cidade. É como se ela terminasse numa poça no circular de lama, que é essa cidadezinha onde você chega. Não tem nenhuma pessoa na cidade? Não. Zero pessoas nas ruas. Como que é as casas? Tem casa grande, tem casa pequena, tem casa. É um padrãozinho? As casas são praticamente do mesmo tamanho, meio que padrão. Tá? Com exceção de. Vamos melhorar a coisa. Olha que bonitinha a propaganda do governo. Quem quiser jogar o Google Tradutor aí. Vai pegar as coisas aí. E a gente pode embaixo ainda conseguir procurar alguma coisa, alguma pista para saber o que aconteceu. Olha, deixa eu terminar de descrever para vocês. O que aconteceu? Não tem nenhuma pessoa na cidade, nenhuma. Ah, eu confundi as bolas. Na verdade, vocês passaram pela cidade 2, não pela 1. Então, ó. Nada. É isso aqui, ó. Isso aqui é a cidade. Vocês estão chegando por aqui. Vocês estão chegando por aqui. Então tem uma estrada que continua. É uma poça circular de lama, cidade, as casinhas em volta. E vocês estão chegando por aqui. Cidade é um trator atolado no meio. Um trator. Isso aí. Faladão lá. É, propaganda do governo. Falando, trabalha, senão não vai ter nada. Joga no Google Translator aí a imagem. Se ele tem humilhação. Licenciado para Jefferson Frias, ó. Licenciado, bagulho. Caraca, velho. Tô pensando o quê? Acho que é pouca pica. Mente. Troquei as mãos, olha com a cabeça. É, então vocês passaram na cidade mesmo. Vocês estão chegando por aqui, ó. E aqui, assim, esse número 6 aqui, gigante, é o celeiro. Essa é a maior casa que tem aqui. Tem uma outra construção grande aqui. E o trator tá parado aqui, assim. Bem na entrada. Certo? Tudo nessa cidade... Aqui é uma vista geral, zona, ó. Isso aqui pra vocês, tá? Vocês... Tá. Vocês vieram por... Não. Isso. Estão chegando por aqui, assim. Então, vocês chegam por aqui, dá pra vocês perceberem. Pelo brilho, quando dá uma passada em alguma nuvem e o brilho da lua clareia, vocês vêm ter o rio. Dá pra ver a silhueta da ponte aqui. Tá? E deduzir que a estrada continua até a ponte. Certo? Então, vocês estão chegando por aqui. Pode circular o mapa aí. Não dá pra ver o trem lá no fundo. Tudo tá escuro, mas vocês veem que tem umas pequenas luzes que ficam bruxuleando em uma das casas. Mas o restante tá tudo apagado. A gente vem da onde? Daqui, né? Isso. Essa é a primeira cidade que a gente passou? Não, a primeira cidade é que tá pra baixo, pra fora do mapa aí. Tá, e essa aqui é o quê? Esse é o destino de vocês, onde vocês estão chegando, é a cidade 3. A gente está chegando aqui. Isso. E a gente está aqui. Não. Não, a gente chegou aí. Isso. Se fizeram por baixo, a gente chegaram aí. Ainda tem esse caminho aqui que foda-se. É. Tá. Um caminho que vocês não fizeram. Aqui. Deixa mais pra... Esse não, aqui é o objetivo. É só marcar o X. O X marca. Tá ótimo, sim. Tudo tá quieto. Um silêncio sepulcral na cidade. Vocês não escutam animais de nenhuma espécie, animais selvagens. A única coisa que vocês veem é o gado. Uma vaca, uma cabra que entra e sai do celeiro ali a esmo. Não tem ninguém para fechar a porta para cuidar desses bichos. E uma das casas, uma casa próxima de vocês até, deixa eu falar para vocês, pode sair. Caramba, a gripe de vocês passou para mim. É o 19. Casa 19. Cadê o número 19 aí? Cadê? Quem tá com uma ponta? Na saída da cidade. Na saída da cidade. É o que que você falou? É a maior? Esse bagulho aqui. Não. Essa casa que tá marcada no número 19 aí é a única onde tem luzes. Acesas? Acesas. Isso. Então, teoricamente, vocês estão chegando e vendo tudo isso. Algumas luzes acesas nessa casinha, vocês estão chegando perto. Lá na entrada da cidade, aquele trator que está abandonado. O celeiro, o gado entrando e saindo, quando bate a luz do farol, ela reflete nos olhos dos animais. Aí dá uma impressão estranha em vocês, que como se os animais encarassem vocês assim nos olhos. E tudo está em silêncio. Nem as vacas que estão entrando saindo do celeiro, elas produzem qualquer ruído. A não ser do patear delas na lama. Tá? Mas elas não mugem, as cabras não fazem qualquer balido, nada. O que vocês fazem? Eu grito para a motorista lá do fundo. Para na frente da casa com luz. A vaca jogou teste de utilidade. Eu desço na frente da casa com o Luiz lá. Certo. Vocês vão continuar pra cidade lá? Eu vou com você, parça. A casa lá, com o seu investigador, tá parado lá. Cada um vai pra um lado. É. Então vamos lá. Parou o caminhão na frente da casa. Eu tiro a chave do carro pra ninguém tentar roubar. Ok. Todo mundo desceu? Desceu. Sim. Ok. Bate na porta. Bate na porta. Escutam. Já vou! Já vou, Zobis. Um minuto. E aí você escuta passos se aproximando. E aí você escuta uma tramela sendo girada na porta. E vocês ouvem que um móvel é arrastado da frente da porta. Abre a porta. E aí vem a luz de lá de dentro. Uma luz amarelada, quente, tá? De velas que iluminam o local. Vocês conseguem notar que tem um fogão de... um forno de metal. Esse fogão tipo do desenho do Pica-Pau, sabe? De ferro. Enorme. Tem, obrigado. Tem um daqueles grandes. Tá com a portinha aberta. Fogo exalando de lá de dentro. Fornecendo calor e iluminação. E em seguida vê um homem corpulento. Bloqueia grande parte dessa luz. Ele é alto, mais alto que vocês. Olha vocês meio do alto assim. Mais alto que a Stephanie? Quanto você tem de altura? 85. Mais alto. Caralho, não tinha armado. Ele deve ter uns 2,5, 2,10, vocês calculam. Ele é grande, mas é ruim. Quanto maior a altura, é o cara do filme do Witcher. É, exato. O russo. Boa noite, senhor. Oh, boa noite. Somos oficiais da NKVD. Ah, sim, sim, sim. Estamos aqui para ajudar o vilarejo. Entendeu o que está acontecendo? Ah. Pois não, pois não. É. Vocês vieram para investigar o assassinato, então? Assassinato? Não estamos sabendo de assassinato nenhum. Qual é o nome do senhor? Eu ia perguntar como vocês tinham sabido dele, mas então não sabe. O meu nome, eu sou Boris Alexandrovich Gapon. Podem me chamar de Boris. O senhor nos convide pra entrar, por gentileza. Não ouvi. Ah, entendi. Ah, sim, sim, sim. Pois não, pois não. Entrem, entrem, entrem. Deve ter uma barba rala. Ele é esse cara aqui, ó. Boris. Esse é o Boris. Tem cara de que mataria alguém na porrada. Nossa, que específico. Talvez. Entrem, por favor, entrem, entrem. Saiam, saiam desse clima geladinho que tá aí fora. Venham, por gentileza. Geladinho. Geladinho. Menos 10 graus. Menos 10 graus geladinho. E mora sozinho? Não tem mais ninguém na casa? Ele tá sozinho na casa. Então vamos trazer o pessoal do vilarejo. Como é que é? Cadê o resto do pessoal do vilarejo? Ah, estão em suas casas, tá friozinho hoje, né? Ele fecha a porta, ele gira uma tramela na porta. Tudo escuro. Tem umas cadeirinhas, sentem, fiquem à vontade, vou pegar uns banquinhos, né? Mas está tudo escuro, porque ele vai pegando uns banquinhos, umas cadeiras, vai pondo pra vocês. Vocês. Certo, hein? Ô, Samba! Nada resolvido. E aí, Val? Beleza? Vocês não vieram por causa do assassinato, então? Fale mais do assassinato, por favor. Uma das nossas companheiras, a Galena, ela apareceu morta essa manhã. Galena. Ela tava na beira do lago, no norte da estrada. Qual foi a causa da morte? Que constatou? Eu só estou verificando em horta, não tô abrindo a carta. Ok, ok. O cara lá falando... Pode, pega a carta, abre, passa a informação pra galera. Galena foi quem falou que estavam fazendo... A babaninha. Ela que denunciou. X9. Mereceu. Quem dedurou? É a X9. Qual que é o nome do senhor? Boris. Eu sou o Boris. Desculpa, eu estava com neve nos ouvidos. Tem Boris na carta? Não. Qual foi a causa da morte constatada? Ah, eu não sei. Eu, onde está o corpo? O corpo está na residência dos Smolskaya. Você poderia levar nós? Eu achei que vocês pudessem dizer a causa da... Bom, eu, pra mim, eu acho que... É assim... Eu acho que ela bebeu um pouquinho demais e se afogou sozinha no lago. Mas assim, o maridinho dela, ele... O Vasily Smolsky, ele acha que ela foi assassinada. Ele acusa a família Abramov disso, mas... Onde está o marido? Ou alguns amigos deles, não sei. Vocês querem ir até a casa dele? Eu posso indicar. Eu quero verificar o corpo. Eu acho que é melhor dormirmos aqui essa noite antes de investigar. Quando vai ficar fedido? Qual o horário? Que horas são? 7 horas da noite, meus irmãos. Não. O comandante falou que era essencial a do tempo. Temos 5 Exatamente. Dias para resolver tudo. É, parça. Você quer dormir, parceiro? Quer fazer o quê? Quer dormir? Vá. No nós caminhão. Perdemos longe. Um dia, nós dois. Mas vocês não estão um pouquinho cansadinhos não. da estrada? Não querem um cacete, não. Não, comer alguma coisa, tomar uma bebida quente antes? Não, não tomar nada, porra nenhuma. Onde está o marido da vítima? Eu quero o corpo. Eu posso, eu mostro pra vocês onde fica. Vamos por partes. Marido da vítima, onde está? Meu papel é pequeno. vou levá-los até lá, vamos. Só me permita pôr um casaquinho? Claro. É, como chama este? Nicolai. Nicolai, vá com ele. Pôr o casaquinho? Evidente, você confia nele ou não? Vá. Não tem como alguém assim perceber se ele não tá. Meio estranho, ele cala a boca, Mano Manoel. Ele trancou a porta. Corpo, joga um teste de psicologia. O fofoqueira. Eu ou ele? Ou ela? Quem tem uma psicologia? Quem tá observando, tentando captar essa informação dela? Quem tem psicologia? Eu tenho. A minha é 50. Eu quero fazer um teste. Não, você não quer fazer um teste, você quer fazer uma ação. Uma ação? Às vezes precisa de um teste, às vezes não. O que ação você quer fazer? Tô totalmente confiando em você. Eu não confio nele. Eu quero saber se eu não confio porque eu sou um bosta e ruim ou se porque realmente ele tem alguma coisa errada. Não confia nele? Não, no cara. Ah! Minha psicologia é maior que eu. A Stesovski tem... Você faz outro. Entendeu? Ok. Todo mundo pode jogar um teste de psicologia, então. Então simbora. É 3? É 3? Como é que é? Ah, é psicologia, 2 dados. Ainda tá valendo o remédio. 83. É. Já não passei. Perdeu. Quanto? 83. Não percebeu nada. Meu Deus, 10. Você percebeu então? Passei. Eu não passei. Eu não percebi nada. Não adianta nem eu jogar, tenho 1 de psicologia. Seu psicológico tá bem abalado. É. Eu passei. Passaram? Quem passou? Eu. Os dois. Ok. Ó, jornalista e investigador. Eu só não gosto das pessoas. Vocês percebem o seguinte: não pode ser igual você na vida real, viu? Ele tá com medo de vocês. Certo? Vocês não sentem assim mentira nas palavras dele. Mas medo. Mas vocês sentem hesitação, medo por conta da presença de vocês. Perfeito. Tá? Vocês notam assim na casa dele. Que tem alguns detalhes que diferem de uma casa normal de camponês, que vocês já conheceram em alguns outros lugares, tá? Ele tem algumas papeladas, algumas... tem uma escrivaninha, ele tem coisas para escrever, ou seja, ele é alfabetizado, diferente de boa parte da população, ele é alfabetizado. E assim, a casa dele tem um certo conforto que não é comum a outras casas de outros camponeses. Isso denota pra vocês que... Quem passou pintou a perícia? Eu. Não, perícia. Qual perícia? Pinta a perícia, psicologia. Pinta a psicologia. Pintado já sou foda. Você mostrou a tatuagem pra ele? Hã? Mostrou a tatuagem pra ele? É, não viu, né? É, mas daqui não dá pra ver. Você mostra. Samurai? Hã? Samurai? É. Que louco. Muito bom. Ah, deve ter doído pouco. Pouco. Quase. Como é? Sei como é. Fiquei com mal, hein? Vocês notam o seguinte. Fiquei com mal? Assim. Você fez com mal, não foi? O pouco de luxo, de conforto extra que tem na casa dele, denota que ele está numa posição acima dos outros camponeses. Talvez esse cara com quem vocês estejam falando, que tem uma casa um pouquinho diferenciada, seja o líder da vila. Antes de sair, eu falo, senhor Boris, antes de irmos... O presidente dos Sovkos. Antes de irmos, sente-se, por favor. Claro, claro, senhor. Claro, com certeza. É imprescindível que você entenda que não estamos aqui para causar nenhum mal à vida. Estamos aqui para ajudar a mãe Rússia e assim a todos nós. Sim, sim, com certeza. Em nenhum momento eu duvido disso. O senhor disse que aconteceu um assassinato. Não sabíamos. Viemos aqui para investigar outras coisas. Sim, sim. O senhor pode nos dizer se tem algo fora do comum acontecendo? Além do assassinato. Joga persuasão. Pode se intimidar? De forma leve? Não, persuasão. Você está tentando convencer ele com argumentos, né? Sim. Não com ameaças. Sim, sim. Então persuasão. Tem algo de errado aqui? Pá, com a arma! O senhor pode colaborar? O senhor pode colaborar com a mãe Rússia ou não? 64. A arma voltada. Ou não foi maravilhoso, cara. Pode? 64. Passou? Não tenho uma perícia. Não tem? Eu tenho persuasão pra caralho. Não, não. Por isso que eu falei intimidade. Conversa com ele. Outra pessoa pode ajudar. Eu tenho persuasão. Ele fala pra vocês. Bom, tudo que o senhor ordenar eu farei para ajudar. Tem acontecido algo estranho, fora do comum? Além da nossa presença, que já é algo fora do comum, e um assassinato. Algo que o senhor poderia nos dizer que... Vocês vieram pela carta que Galena Petrovna escreveu, não foi? Eita porra. Não, não estamos sabendo de carta. Joga lá, Bia. Eu tenho a perícia também, velho. Se vira. O lábio dele. Tirar um, passou. 31. Falhou. Cara, não acredito. Eu posso entrar na conversa e tentar intimidá-lo? Eu tenho perícia. Pode, pode. Ele olha pra você. Como é que ele fica balbuciando assim? Consigo mesmo. Como é que você quiser? O que você vai... De que forma você vai intimidar ele? Eu posso tentar... Eu vou intimidá-lo a responder as perguntas que ele está fazendo. Como? Não, ele está respondendo. Com a arma que eu tenho. Você vai meter a arma na cabeça dele? Calma. Ele está te enrolando, filho. Não. Você não está percebendo que ele está te enrolando? Eu já tô. Eu sei que ele está me enrolando. Calma, porque a gente precisa da confiança dele antes de ameaçar. Não tem confiança. Tem como, em vez de eu enganar ele, eu fazer um complemento? Tem, você está forçando o teste. Tá, beleza, pode ser. Cara, se você forçar ele agora... Não estamos sabendo de carta. É que foi passado um relatório e o colheita de vocês não está condizente com o que vinha sendo. Teve uma diminuição na contribuição. Não é muito bom. Posso soltar aqui o Bostovski? Sim. Vai botar a arma na cabeça dele? Eu vou confiar no meu homem. Tá. Por enquanto você tá só babuceando, né? Eu tô aqui querendo meter ele na cabeça dele. Não, tá enrolando. Eu quero dizer que eu tenho muita persuasão. Se você precisar, realmente. Eu tenho 60 persuasão. Fala com ele. Mas esse cara não pode falar? Fala com ele, cara, é só no meio. Entra no meio. Fala alguma coisa. Não, eu só quero. Você entendeu como eu enganei ele, como eu tentei enganar ele. Não sei se ele caiu, né? Porque eu falei, estamos aqui porque foi passado um relatório que vocês contribuíram menos do que o normal. Vamos dar a resposta. Esperando a resposta, vai. Ele fala pra vocês. A Galena, ela acha que era culpa dos Abramov. Mandou uma carta pro NKVD. Cumpriu com seu dever. Mas os Abramov, eles são... não são antissoviéticos. Nós estamos se enfrentando problemas, mas não é culpa deles. Não conseguimos atingir a cota, ninguém atingiu. O nosso trator quebrou misteriosamente, os cavalos estão doentes. E o tempo não está cooperando. Todos trabalham duro. Todos os dias aqui. Mas... não estamos conseguindo cumprir as cotas. E eu sou o supervisor, eu sei que... a responsabilidade de tudo é minha, eu sou então o culpado de tudo. Resolveremos os problemas, pode confiar. É, o senhor se importaria se amigavelmente nos hospedássemos na sua casa essa noite? De forma alguma, pode ficar à vontade. Não, vamos, não, só tô falando. Estou garantindo que tenhamos uma hospedagem melhor do que as outras casas, tá ligado? Ok, obrigado. Tipo, da forma como é que fala, tipo, meu, a gente vai dormir na sua casa, você tá ligado já, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Eu vou falar aqui. Senhor Boris, o senhor mencionou primeiramente que estaríamos aqui por causa de uma suspeita de assassinato, mas imediatamente o senhor também confirmou que ela bebia, que a suspeita bebia demais e poderia ser claramente uma espécie de suicídio. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre o que o senhor pensa a respeito? Também estou com frio, senhor. A Galena gostava de uma vodka como todos, mas... assim, não é que ela bebia demais, às vezes acaba acontecendo de alguém se exceder. Então não é a primeira vez? Não, não é a primeira vez. Outras pessoas morreram no rio, é isso? Não, não, não, não. Então é a primeira vez? A primeira vez que ela morre, sim. Não a primeira vez que ela bebe demais. Desculpe, eu me confundi com sua pergunta, senhor. Primeira vez que alguém morre no lago, senhor. Tem uma família suspeita, correto? Você tá falando? Sim, sim, primeira vez que alguém morre no lago. Primeira vez que alguém morre no lago e tem uma família suspeita. Qual que é a sua conexão com a família suspeita? Abramov. Além de ser supervisor da... Bom, eu sou amigo de todos aqui na vila. Todos? Sim, sim, sem exceção. Inclusive da família que está suspeita? Sim, sim, sim. Eles não são antissoviéticos, como Galena dizia. Veja, eles têm passado por problemas também, alguns probleminhas. A família Abramov, o senhor disse? A família Abramov, eles adoeceram nos últimos tempos. Isso para eles, Galena. Tá chovendo. Eles estão... Você fica na tua casa. Eles estão doentes, então não é culpa deles. Eles estão na casa deles no momento, senhor? Sim, sim, estão. O senhor acha que seria possível conversar com eles pela manhã? Claro, bora, beleza, com certeza. Claramente de forma amigável. Claramente de forma amigável. Sim, sim, sim. A gente pode ir agora, eu só falei de dormir pra garantir. Pode dar uma sugestão? Fique à vontade, senhor. Pelo menos o médico e mais uma pessoa para proteção. E o policial. E junto, e ver o corpo enquanto alguém vai lá investigar, vai lá, como é que fala? Conversar com a família. O corpo está com a família, não é, senhor? Bom, sim, está na casa dela, com o marido. É longe, senhor? Não, não, a vila é pequena. Não, a casa do suspeito, né? Eu os levo até lá. Não, calma. O corpo está na casa do... O corpo está na casa do corpo. Então... Não, não, o corpo tá na casa do corpo. Exato. E a mulher que morreu não é a Abramov. Exato. Os suspeitos são a Abramov, que é outra casa. Exatamente, foi pra dividir. Suspeito é uma família coisa, e o marido. Mulher que morreu X9 é a outra família. Aí tu foi pra dividir, pra um. Quer dividir? Quem vai ficar com o cara? Não tem? O Boris? Tem vários quem vai ficar com o Boris. É uma boa. Uma boa. Dividir o grupo é sempre uma boa ideia. Ele vai com a gente na casa da Abramov. Ela é uma boa, não me engano, não. Eu acho uma boa a gente dividir em dois grupos. Eu vou chamar o pessoal assim. Obrigado, senhor Boris. O senhor nos permite um chave de momento, por gentileza. Sim, sim. Posso ir colocar no casaquinho? Pode. Fique à vontade, senhor. Por favor. Qual que é o nome do menino? Nicolai. Por favor, Nicolai. Acompanhe o senhor Boris, que está claramente nervoso. Vai atrás dele, vê se não tem nada. Eu vou dar tipo uma piscadela. Acompanhe o senhor. Vai junto com ele? Vou. Ele vai até o quarto. A casa é simples. Tem uma sala, que é a cozinha, e um quarto. E banheiro, Ele vai até o quarto, aí ele pega um casaco, bota um casaco, aí tira o casaco, pega outro casaco, bota o casaco, vê que ficou bom. Não, não, é. Podemos ir. Senhor, senhor Boris, por gentileza. Eu sou. Só tá eles dois, né? Mas o que é isso? Veja se ele não tem nenhuma arma ali. Ah, já até se encontrar. Pra cima de mim, senhor Boris. Aos 45 do segundo tempo. Escolheu dois casacos. Agora não te pegou. Escolheu dois casacos, senhor Boris. Já vai escolher o outro também. Vai que procurar? Encontrar. Vê se dá pra ver os dois casacos. Encontrar alguém. 39. Menos? Falhou? Falhei. Você... Tem só 25. Você apalpa ele. E não nota nada a não ser um volume no, em cada bolso do casaco dele. O que será isso, senhor Boris? As luvas. Os vazios. Ele enfia a mão no bolso e ele tira um par de luvas. Você apalpou os bolovas dele. É porque está um pouquinho frio lá fora. Sim, sim. Enfia a luva de novo. A gente pode conversar o resto do grupo enquanto isso. Sim, enquanto isso, vocês estão lá conversando. Não vai ouvir. Não vai ouvir, tá no quarto, afastado. Os senhores acham de bom calão seguir a ideia do senhor. O quê? Salamovski. E seguirmos entre. Dois grupos. Vamos se dividir. Dividir entre um que vai atrás do corpo, porque o corpo está frio e não queremos que nenhuma evidência suma. Detetive e médico vai pro corpo. Detetive e médico vai pro corpo psicólogo. E não. Tem que ir, eu acho que tem que ir com vocês alguém que saiba. A jornalista para. É justo. Pra quê? Não, a gente tá armado, mas ou você, porque é jornalista, você vai poder. Fala, quantos anos o senhor Boris tem? Eu consigo verificar, não fazer teste, mas verificar com mais prontidão se algo de errado não está correto com a família. O Boris tem 35 anos. Policial, ele vai com quem? 35. Temos dois investigadores, né? Tem uma pessoa, presta atenção. A gente tem um investigador e um militar. O que você tem de 15 anos? Porque, olha só, uns 20 anos, sim. Eu tenho antropologia. Eu sou boa em escutar. Fiz o cálculo. Em direito, em atuar. Você deixou o Hitler monobola? Então, ela vai com ele. Eu tenho 60 de persuasão, eu tenho 60 de psicologia, eu tenho 65 de intimidação. Sou bonitinho. Que papo estranho que eles estão tendo na sala. Não, eu tô dizendo assim, porque com essas habilidades eu posso também. Vou rolar essa habilidade aqui. A gente tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos 3, cada um e acabou. Quem quer ir lá ver o menino morto? Ela não viu morto. E quer ver o menino morto? Virou conta comigo. Vocês vão pra cá? Vamos, que o velho tá vindo. Pode ir. Eu não tô na sala. Médico, tá na sala. E é um criminoso. O resto vai lá ver a família. Tô armada, bastante armada aqui. Não, o visual vai lá perguntar. A gente tem o armário de 3 centímetros e o oficial. E eu. Tá ótimo. Tá bom. E o jornalista tá anotando as coisas. Estamos conversados, beleza. O velho tá vindo lá à porta. Quanto? Caralho. Você sai, eu sei. O cara deu skip. Alguma coisa? Não. Tá. A gente decidiu entre nós, mas é de boa. Podemos ir então? Claro. Podemos, simbora. Vamos. O senhor não se importa, a gente gostaria de verificar os dois casos de uma vez. Primeiro o corpo. Não. Tá, ao mesmo tempo, o corpo e a família. Gostaríamos de tranquilizar a família e confirmar se nada passou de evidência do corpo. Pois não. Estamos muito preocupados com a família. Eu levo você. Ele vai comigo então, porque eu levo vocês e depois ele me leva pro corpo. Porque eu tô com um carro. A vila é pequenininha. É vilinha. Dá pra ir a pé em todo lugar, né? A família que a gente vai investigar é a família suspeita. Suspeita de matar a mulher. Eu sou a favor da gente não contar pra eles que somos. Da NKVD. A gente tá fardado. Fardado, carro, plotado, já sabe. Se cobre de lama. Você não ia contar. Não tem jeito. A gente só não falou que eles já estão em investigação. Isso é importante. Não pode falar que eles já estão. Você não vê que eu falei que a gente tá preocupado com a família? Eles não tiveram, tipo, uma intimação? Já falando? Eles não, gente. O comandante falou que não. Não, eles estão sabendo mais. Nós temos ordens claras de. Falou que a única coisa que tem é a menina que morreu que falou que, ó, eles são os mesmos. Então vai, simbora. Né? Temos ordens claras de, okay, de usar a força e matar se for preciso. Se necessário. Se necessário. Guarda essa arma aí. Vocês são 007. Guarda essa pistola aí, meu parceiro. Cara, eu tô sentindo um cheiro de sangue. Ele é só mercenário. Essa pistolinha. Essa 9mm que você tem aí, Juninho? Nossa, daqui na verdade é um Desert Eagle. Tá bom. Counter-Strike. Okay. Oi? Ó, oh, acho que deu plantão. Casa dos Abramov. Essa aqui é o curto. E cadê a outra casa? Mas o calibre é do bolso, não, pai. Ele vai levando vocês pro centro da aldeia. Pro centro da vila. Cadê a chia casa do velho? Vocês vão caminhando pela estrada ali, vocês passam na frente daquele trator que tá abandonado, atolado ali, quebrado. A gente se dividiu? Ainda não. Quando vocês entram na aldeia, de fato, ele aponta pra vocês a terceira casa direita e ele fala, aquela é a casa de Vasily Smolsky. É ali que o corpo de Galena está, e o marido dela. Ele ficou bem abalado com a morte da esposa. Você tem uma boa persuasão, né? Tem. Vocês querem que eu fique aqui com vocês ou querem que eu leve... Não, você vai nos acompanhar até a casa, até a família. Sim, vamos então. E aí ele deixa uma parte do grupo ali na casa número 9. Cadê o mapa? Quem tá com o mapa? Casa número 9. Casa do Vasily Smolsky. Vou falar assim, boa sorte. Se quiserem anotar, rabiscar o mapa, pode rabiscar, viu, gente? E ele conduz vocês até o centro da vila. A casa da galera. Vocês saem, seguem em direção ao norte e vão até a casa número 15. É a casa dos Abramov. Eu bato na porta da casa 9. Casa 9. Casa 9, Gastrobar. Para fins de onde a gente está. É conhecimento. Ah, muito obrigado. Tá. Você bate na porta. Uhum. Demora um pouquinho para ter uma resposta. Você bate uma segunda vez. Ou desiste. Eu bato na segunda vez e eu anuncio quem que é. Quem? Eu sou o chaveiro também. Eu sou o chaveiro? Então deixa ela jogar. Não, eu quero bater a segunda vez e anunciar a presença. Eu não sei quem eu sou. O que você fala? Nós somos da... NKVD. NKVD? Solicito sua presença aqui imediatamente. É o momento, Porra. Eu estou indo. Demora um pouquinho. Vocês escutam o som da tramelinha girando. Ele abre a porta. Uma frestinha. Pois não. Oficiais Salamovski, Patozovski e Volkov. Como? Volkov. Nós somos da LKVD e sentimos muito pela sua perda e estamos aqui para investigar o caso. Eu quase usei o nome da menina que está na carta. Quase. Mas, senhor Salamovski, é nessa hora da noite? Sim, senhor. Pois. O senhor conheceu o corpo contra a mão de ferro da Rússia? Eita. Joga de intimidação. Tem bastante meu parceiro. Jogar o quê? Intimidação. Ele já tá intimidando. 26. Vixe. Passou. A gente tá indo pra outra casa. 65. Isso. Pinta perícia. Pinta perícia. Nunca esqueça de pintar as perícias. Ele, não. Não, não, eu colaboro com a mãe Lúcia. Eu só queria descansar um pouco, senhor, mas eu vou abrir a porta, só um momento. Ele pega e abre a porta pra vocês entrarem. Entre, por favor, fique à vontade. Ele é um homem pequeno, assim, um pouquinho gordo. Calvo. Topo da careca. Óculos. Assim, de lente grossa e um bigodinho. Tá? Aquela calvície val, padrão. Narizão compridão. Ele é esse carinha aqui, ó. Esse Xing Ling aqui. O Xing Ling, pode falar. Esqueci, eu imprimi essas fotos grandonas. Eu faço uma sessão de gente jogar, eu trago. Você tem quanto de encontrar? 59. Tá. Por favor, entrem. Eu vou pegar umas cadeiras. Sentem-se. Eu queria que a minha colega desse uma olhada no geral para ver se a gente tem alguma coisa que possa nos oferecer risco antes que tudo começasse. Só uma peura, sabe? Só uma, tipo, porque ela é a ladra, ela tem habilidade em... Ela não é o tipo Norris. Ela pode identificar 109 itens que podem contribuir para o seu assassinato. Nossa senhora. Isso seria talvez um teste de... Utilizando a ladinagem, então, pode ser um teste de encontrar, mas também poderia ser até um teste de prestidigitação para ver se tem alguma coisa assim das suas habilidades, do seu escopo de conhecimentos que possa estar ali. Vocês estão na casa do cara que perdeu a mulher, né? Uhum. Caguei, filho. Eu investi nessa porra. Eu tô armada, eu tenho até uma arma. Pode jogar um teste de encontrar ou precisa de digitação? Eu vou jogar de encontrar. Então joga de encontrar. Esté, quanto você? 21. Aê, boa. É pinta a perícia. Se já não pintou, pinta. Volkov. Primeiro de tudo, conforme vocês vão entrando na sala de estar, vocês já vêm estendidos sobre uma mesa, coberto por um lençol branco, manchado, amarelado. Um presunto. E quando ele vai abrindo, pedindo para vocês entrarem e abrindo o caminho para vocês, né? Você percebe que ele pega alguma coisa e enfia num bolso. Ele oculta alguma coisa num bolso. E eu posso jogar outro teste, né, aí depois. Depende do que você quer fazer. Porque eu vou perceber ele fazendo isso, né? Você notou que ele escondeu alguma coisa no bolso. É suco? Tá. É suco? Dá pra mim jogar... Não. Só pergunta o que ele escondeu. É. Pode ser. Quer que eu pergunte? Porque eu tenho bastante persuasão. Pode ser. Aí depois, se não se falhar, dá pra mim jogar prestidigitação. Nossa, ela tá no dia fácil. E eu já risquei ela no meu negócio. Eu vou... Como é que é? Falei, vou deixar ele perguntar primeiro, caso ele esconder. Eu tava pensando em jogar o prestidigitação. Ah, como é que chama mesmo? Vasily. Senhor Vasily, nós sentimos muito pela sua perda, como mencionamos anteriormente. Eu espero que o senhor compreenda que essa é uma investigação oficial da nossa pátria, Lúcia. Sim. E por isso eu peço que o senhor não se ofenda por ser uma investigação, mas eu peço que o senhor nos conte o que o senhor tem guardado no seu bolso. Esse volumão que o senhor está vendo. Esse negócio gigante, duro. Essa coisa deiuda. Eu tô bem antes de se fechar. Não, tá nada, forte, não tem nada. Tá, senhor vai mostrar lá, tomar uma vacina no braço, nem como assim, bolso? Não tem tá nada sentindo, no bolso. Tá eu vou solicitar que o senhor nos deixe verificar seu bolso uma única vez, antes que a gente mude o tom da palavra. Uma agressão, nossa. Ameaçando? O cara partiu de persuasão para intimidação em um segundo. Intimidação. É? Rola um teste. E eu já queria pegar um negócio escondido. Mas é muito. Mas tem uma lei de 30. Passei. Ele. Por favor. Não é nada perigoso. Não tem nada aqui que vai ameaçá-los. Pode olhar se quiser, mas. Não é nada. Eu olha. Prometo. Então vamos ver. A gente olha. É um item pessoal. Quando ele faz essa cara de cachorro sem dono, tem coisa. É, exatamente. Mas a gente não tá lá, a gente não sabe disso. Você não está lá. Não está lá. Fala um teste de ocultismo. Você puta tem a perícia? Eu não. Você investe não? Não. Então esquece. Não, pode rolar. Se você tirar um, passou. Deu, oi? Perdemos 3. Tira um. Ah, não, tem 5% de ocultismo. Ah, tem 5%, mas. Tenta. Vai que dá certo. 76. Ok. Não aconteceu nada. Ele tá com um punhal escrito punhal para o ritual. Não, mas. O cara tá com um punhal escrito punhal para ritual. Não sei o que quer dizer isso aí. Pô, tem alternativa, né? Quando você puxa, assim, dentro do bolso dele. Desse tamanho, assim. Pequeno. Pequeno. Isso é pequeno pra você? Pequeno. Não foi inteiro. Você vê uma pequena estátua que tem esculpida, parece ser em gesso, algumas figuras. Merda, eu não tô lá. Da esquerda pra direita. Eu tenho 88. O que parece ser um cavaleiro romano de armadura. A seguir, é uma mulher com um manto branco segurando uma criança no colo, um bebezinho. Que desgraça é essa aqui? Que eu não faço ideia do que é, eu tenho que apelar pra internet. Também, ao lado da mulher é uma desgraça. Não tem mais. Não tem mais. Como Como que é o nome disso aqui, cara? Nossa. Manda um WhatsApp pra ele. Se você achar alguma coisa, confisca. Manda uma foto pra mim. Que é isso aqui? A Esther vai confiscar, viu? No seu bolso ou na sua mão? Viu? A Esther vai confiscar. É verdade. Eu ia falar. O que é isso? Eita, sumiu. Ninguém vai perceber, mas só. De repente só aparece ela. O cara segurando sem que ele faça parte dele. Eu acho que é só pessoa religiosa. Vamos lá, peguei a faixa, viu? Olha, eu posso analisar. A outra figura. A outra figura é um homem barbudo. Um velhinho. Uma barba branca comprida. Bigode que se estende até a metade da barba. A mão vestindo um manto. A mão direita dele tá ao peito. E a mão esquerda ele carrega como se fosse um jarro de barro, alguma coisa assim. Religiosa, mas aí o que vocês falam que tá comigo? Tá bom. Tá. O que vocês me falam? Eu confio. Eu não tenho certeza que você vai estar do lado de fora da privada a hora que tá descarga pra você ir embora. O que seria essa estátua que está no seu bolso? Você vai enrolar até quando? Ele olha assim ao redor. Era da minha falecida esposa. Era dela. Só o climão que vocês deixaram. Não, fudeu, pois é. Não, o cara chorando, acabou de perder. O cara chorando. Ela era devota alguma coisa? Eu não sei. Eu descobri isso agora. Você era casado com ela há quanto tempo? Há uns 15 anos. Como que o senhor não sabe? Eita porra. Eu não sei. Cria, esse é um clima maravilhoso. Foi o senhor que encontrou o corpo da sua esposa? Aí já. Eu não sei. Calma, mas eu vou descobrir. Eu vi um vídeo muito bom ontem, mano. Os caras, os portugueses, uns jornalistas portugueses cobrindo a guerra na Ucrânia. Aí, tipo, o âncora no jornal pegou e falou assim: foi disparada uma bomba em Kiev. O senhor pode nos garantir que é o senhor pode confirmar se é uma bomba nuclear, né? Com um efeito nuclear? Aí o outro no local: não posso confirmar, não tenho certeza, não sei dizer, né? Ele: mas o fogo, tá, tem fogo no local? Não sei, não tô no local. Mas é um ataque de avião em larga escala? Não sei, não posso afirmar, só vimos um avião. Mano, o cara não sabia de nada. O outro tuxando coisa nele, ele: não sei. Melhor do que o cara falar bobinha, né? É, vai que fala que é, aí saindo do lugar que é, e depois não é. Ele olha meio de lado assim. Sim, fui eu que encontrei ela lá. Havia alguma testemunha no local ou só o senhor que encontrou o corpo sozinho? Não, fui eu sozinho que encontrei o corpo dela. E como o senhor trouxe pra casa? Nos meus braços. Eu junto um braço. Eu salvo mesmo. Fica quieto. É a minha esposa, minha querida Galena. Ele vai, se afasta assim, vai até o corpo assim, ele põe a mão assim lá. Na testa, por debaixo do... Por cima do lençol, né? Põe a mão assim na testa. Posso analisar o corpo dela? Começa... Perdão? Quero analisar o corpo dela. O que é mesmo? Senhor moço! Analisar o corpo... Senhor moço! Ele fica meio confuso, coça a cabeça. Senhor moço, seguinte... Como eu mencionei o senhor, apesar da dor que o senhor sente, entendemos a dor que o senhor sente, todavia nós temos que analisar se realmente sua esposa foi assassinada ou se foi uma morte natural. Tá bem. Façam o que quiserem. Vai e senta num canto. O outro lá, como é que é o nome dele? Boris. E vai e senta do lado dele. Não se preocupe, eles estão aqui pra ajudar. A gente tá onde? Então, seguinte. Na outra casa. Já estamos lá. Seguinte, o que eu vou pedir pra vocês? O médico vai lá ver o corpo, enquanto quem tem habilidade ladrônicas vai investigar a casa pra ver se achou alguma coisa que você tem hoje. Ok. Eu fico de olho no cara. Pode ser? Então vamos lá. Um teste de medicina ou um teste de encontrar? O Bora está aí também. E nós três está lá na casa do Abramó. Passei. Passou? Boa. Lá no Abramó. Marca. Passei na sala. Não? Ok. Quer forçar? Gastar ponto de sorte? Eles roubaram a estátua? Pode gastar. Ponto de sorte, você vai gastar ponto de sorte para chegar no valor que você precisa. Será que compensa? Passou? Falhou por muito? 93. Vixe. Posso eu tentar fazer O que fazer compensa isso? É tentar forçar o teste, né? Posso eu tentar fazer o... Aí troca os papéis, não? Porque eu tenho que encontrar bastante. Na verdade, não. Porque assim, você tá vigiando ali. Beleza. E ela foi fazer a ronda. Fechou. Né? Você não tá ciente de que ela falhou. Perfeito. Tá. Não encontrei nada. Vai forçar ou vai deixar como tá? Não tá na nossa vez ainda. Então a gente não sabe nada disso que tá acontecendo. Exato. Verdade, mas você então... paga com essa porra aí. Qual é a consequência de não saber? Sai disso aí. Não sabe. Ah, mas é uma investigação. Não vai ter uma consequência tão negativa pra gente se não achar nada assim. Menina Tinder A, menina Tinder B, menina Tinder C. É, pela risadinha dele, fodeu, mas... Eu não vou treinar, tem fotinho. É isso. Caramba. Foi ideia dele. Ele falou ainda. O Carlinho vai ficar puto. Da fotinha do... Foi. Ela tava tirando foto sozinho. Eu e ela. E você falou assim: não, eu vou dar mais uma olhada. Falei: olha, tá vendo? Quando nós três. Pode ser? Você não tira foto, nós três. Bom, então é isso. Tira que você não vê. A última que ele no banheiro. Nós vamos fazer assim: eu saio, vou analisar o corpo, nós não sabemos o que deu errado dela. Exato. Eu e ela voltam e falam: não achamos nada. No caso dela. Ele falou assim: eu vou dar mais uma olhada. Ele joga pra ver o que vai beleza. Então fechou, então. Vai e me jogou pro... Tá, vai. Joga medicina pro... Bom, já passou na medicina. Já. É evidente pra você, quando você analisa o corpo, que a mulher, ela morreu afogada. Mas, no entanto, não há sinais de que a cabeça dela tenha sido mantida debaixo d'água. Eita porra. Não tem qualquer hemorragia ao redor dos olhos, nenhuma marca de estrangulamento no pescoço, nenhuma indicação de quem ela tenha lutado. Nada assim. Mas os sinais são nítidos de afogamento. Afogamento, demônio. Mas eu não tô lá. Então não tem sinal de assassinato. Mas eu posso jogar um curso de biologia? Pra quê? Pode. Por quê? Pra ver se tem alguma coisa biológica. Hã? Perdi. 63. Não vai ser porra nenhuma. Quer forçar? Não. Certeza? Sim. Olha. O senhor fez a pergunta. Aí, ó. Ele fala, ó. Que chato isso, cara. Ele é filha da puta. Que chato isso, cara. Pra quê, cara? Tem um consultante que é conhecida. Porra! É? Deixa eu ver o negócio aqui. Claro. Porque deixa eu ver o negócio aqui. Claro! E eu vou perder 40 pontos, eu tenho 70. Usa o latim, que senão. Ó, tem farmácia, sabe o que você pode fazer? De mesmo. Um presunto? Psicologia, sobrevivência. Não, farmacologia, você tem habilidade de química, não tem? Não, tem habilidade. Essa cena de fazer o latim. Mas dá pra usar isso na casa. Né? E aí, vai forçar ou não? Força não. Acho não. Não? Não. Okay. Perfeito. Seria importante, né? Bom, é nítido afogamento. Você não sabe como ela se afogou. Porque a cabeça dela não foi enfiada embaixo d'água. Não tem os sinais característicos disso. E não há sinais de que alguém lutou contra ela pra afogar ela, pra estrangular ela, né? Ou seja, não empurraram ela? Dificilmente foi assassinato. Ou ela foi coagida. Então, se tivesse sido empurrada, ela cairia na água. E aí você veria sinais de inchaço, de hemorragia nos olhos, por ter ficado com a cabeça embaixo d'água. Mas não tem esses sinais. Não tem a ver comigo. Ela morreu afogada, ela morreu afogada, mas... Ela morreu afogada, mas não pela água. Ela morreu afogada, mas não de água. Não tem a tortura. Quando você... Sabe quando você coloca os pão no cara? Tem água envolvida. Ela Caralho. Morreu afogada, mas sem água envolvida. Afogada sem água. Se afogou no naridrim. O quê? Se afogou no naridrim. Se afogou na própria saliva. Na própria saliva. Cara, que estranho, que estranho, mano. Mas não dói. Cadê o padre que vê? Porra, que saco, hein? Leva ele lá pro meu cu. Vai lá me chamar. Corre me chamar. O buraco tá com mais embaixo, então. Tem uma coisa mística no ar, então você para daí. Tem coisa por aí, tem coisa. Nossa, não está aí com a parte dele depois. Então, é isso que eu falo. Vamos parar aqui. Vamos segurar essa cena aqui. Vamos fazer a cena deles. E depois a gente fecha por hoje, porque meu horário tá dando. Aí, Stephanie, eu vou roubar. E vocês vão ter tempo pra ficar pensando aí. Sabe quando acaba com os olhos da Globo, de uma cara, fica assim, ó. Na parada da cena? É isso. É. Na próxima a gente rouba a estátua. Nitidamente, vocês veem a expressão de pasma dela ao constatar que a mulher se afogou, mas a cabeça dela em nenhum momento foi colocada embaixo d'água. Não foi colocada? Não tem sinal de estrangulamento. Não tem sinais de luta. Então, como que essa mulher morreu? É claramente alguma coisa absurda. Meu livrinho ali do Winchester, ela... Claramente místico. Enquanto tudo isso acontece, vocês chegam diante da casa dos Abramov. Olha ela. Os Abramov. Eu tô atrás, tá? O armário e o armarinho. O casebre deles é um casebre frágil. Tá mal cuidado. A porta é frágil. Você bate na porta, a porta parece de papelão. Ela chacoalha toda. Você bate com força, quase se rompe. Tô com a pistola sacada, mas dentro do... Ok. Faz um barulhão. Apesar desse barulhão, ninguém responde. Você fica batendo, insistindo. Por quanto tempo? Quantos minutos você insiste? A segunda batida, ninguém respondeu nada, esperou um minuto e aí... Ninguém tem chaveiro? Eu tô com você. Não, ele. Tenta abrir? Tenta abrir, pra ver se tá aberto. A porta lá, assim, na verdade, essas portas, elas não têm tranca. Tá? O que tranca a porta ali é uma cordinha que você puxa e do lado de dentro é um toquinho com prego na parede que você gira o toquinho para fechar a porta. Uhum. Porta tá aqui, porta abre para dentro. Você gira o toquinho, a porta não abre mais. Uma alfombrada na porta não faz ela bem com um pouco de... Com certeza. Oi? Quem é mais forte? Lá dentro tem luz? Tudo apagado. Bicuda. Você já chamou, chamou, chamou ninguém, né? Vai arrombar? Aí eu pego e falo, peraí que eu vou te ensinar como fazer. Teste de força. Ele é, mas é engraçado que o bichinho vem do outro lado. 42. Passou. Você vai dar uma umbrada na porta. Blá! A porta, ela quebra no meio. De tão frágil. Quando a porta quebra no meio, você vai entrando na casa simples. Arma lá pra dentro. Precária, apontando a arma. Vocês escutam um barulho. Eu posso identificar o que, que é o barulho? Pode, então é um teste de escutar. Tenho aqui. Todos vocês podem jogar, na verdade. Ah, eu não posso, eu ia jogar. Você não. 28, passei. 28? Passou? 17. Marca a perícia. Todo mundo vai jogar? Todo mundo vai jogar. Todo mundo que tá na cena. Eu tô. Todo mundo que tá na cena. Eu tô. Ela tá. Você tá aí? Claro que tá. Eu reprovei. Eu reprovei. Ela foi junto. Eu com 1,80m e não me viu. Cadê? Eu tirei 73. É, eu falei. Paiou. Tirei 79, falei miseravelmente. Só você ouviu. Eu passei, passei. Quer passar também? O que, que vocês ouviram? Tudo continua em silêncio, apesar do estardalhaço que vocês fizeram. Nossa senhora. Que vocês fazem. Eu só ouvi o silêncio absoluto. Só ouvi o silêncio. O sinistro som do silêncio. Arruma a porta. A primeira coisa que existiu, o silêncio que ninguém ouviu. Tá escuro. Tá escuro. Completamente escuro. Se eu avisar algo de errado, não está correndo. Vocês têm... Vocês não têm tocha, vocês não têm vela, não tem nada com vocês. Pega uma. A casa é grande ou pequena? Eu tô na cena, é pequena, tá? Todas as casas aí são pequenas. Qual a mais próxima fonte de luz? Vocês podem... Conhecida? É, a casa do supervisor. Só? Conhecida. Talvez tenha aí dentro, mas vocês vão ter que procurar. Quer procurar? Pode encontrar. Encontrar. Joga em teste. A luz da lua deixa na penumbra. Quando a lua aparece, Tá que aparecendo, é muito raro, porque tá coberto o tempo todo de uma névoa. Então tá um breu absoluto lá dentro. Posso levar de vocês. Lá dentro tá um breu absoluto. Mas eu sou elfo. Não, não sou elfo, não. Não, aqui você não é elfo. Eu peguei o fudido. Eu quero fazer um teste também. Você passou? Aqui os elfos tiram sandálias. Eu tirei 23, eu passei. Passou? É o quê? Ó, eu... Ela achou? Valeu. Ela achou. Eu vou falhar... Eu falhei também. Só jornalista, achou alguma coisa. Ah, como que é seu nome? Natália. A Natália entra. Romanoff. Normal, começa com pessoas. Eu vou, ela vai jornalista, andando. Investigativa, vai procurando. E aí você acha em cima de um. Como é que fala? É, forçar a pessoa, né? Mas nesse caso não, você começa a subir. Uma espécie de uma prateleira de pedra ali, como se fosse uma lareira que não existe. Uma lareira que algum dia talvez fosse ser construída ali. Ela... Você acha ali em cima que tem velas e fósforos. Ela, e dá pra cima. Ela vai andando, eu vou andando de costa com ela aqui assim. Okay. Militar, militar. Boa. Você garante a segurança dela, a Natália encontra a vela, você acende? Acende a vela. Acende. Essa vela é preta. Se a vela for preta, não acende não. Fornece iluminação pra vocês. Não, cheira tá. Tudo de limpeza. Beleza, vocês conseguem enxergar. Casebre simples, feito de madeira. Pouquíssimos móveis ali dentro. Todos em estado, assim, de má conservação. Como se a família que vivesse ali fosse uma família desleixada até. E ninguém se mexe na casa. O que vocês fazem? A casa é igual a do coisa? Tipo assim, a formação? Tipo, como casa da Coab? Não, eu sei que aqui não, é a porta, não, não. Cada um constrói sua própria casa ali. Tá. Eu consigo tentar identificar se tem alguma coisa oculta lá, alguma coisa que me chama a atenção a nível de... Místico. A nível místico, é. Deixa eu só perguntar, o Boris tá com eles lá tá com ou eles, tá com a gente? Tá com eles. Tá com eles. Boris tá com nós. Joga um teste de ocultismo. Boris é quem? Então, líder da. Não, o Vlad está com vocês. Não, porque ia levar vocês. Passei. Passou? Marquem as perícias. 23. Difícil falhar mesmo. Eu tenho 88. Não. Nossa, que te caguei. Beleza. Se ela falar línguas, eu vou embora. Mano, o cachorro parece o Dio da Xuxa ao contrário, sabe? A gente ouve, tipo, latidos. Mano, você tinha que ter a Cacau, velho. A Cacau era igualzinho, Capitão, mano. Mano, você chega lá, o cachorro tá pra pessoa ao contrário, girando assim. Pô, mas não é só você, você pode ter certeza. Como é que é seu nome, Padre Quevedo? É Bojack. Bojack, bicho. Bojack Plutka. Bojack. Tem um clima nessa casa estranho. Você sente os pelos da sua nuca se arrepiando. A coisa não tá normal. Tá? É como se talvez um espírito maligno tivesse passado por ali. Uma sensação similar a isso que você sente. Você não consegue precisar o que se passa nesse local, nesse momento. Você sabe que não é normal. O barulho que vocês fizeram, agora acendeu luz, e essa família ainda tá dormindo. Esse sono não é um sono normal. Ou então eles estão mortos. Eles estão dormindo? Eles não apareceram. Mas... ou eles estão dormindo, ou eles não estão aí, fugiram, ou estão mortos. A gente já identificou quais assim. Tem um corredor que leva para os fundos. Entrou o corredor. Tem alguns quartos. A gente vai entrar em todos os quartos. Não, a gente podia investigar a sua casa. Isso. A fundo. Certo. Investigar todos os cômodos. Existem. Não sei quantos quartos tem. O Carlinho tá armado. Todos armados. O Carlinho tá com a arma aqui. Você não sacou a arma. Não. Você tá na barra da porrada, né? Eu tô no. Existem no braço. Dois quartos. Um por vez. Todos juntos. Dois quartos. Bom, estamos no quarto. Estamos em quatro. Da esquerda ou no quarto não, da direita? Não, ataca a luz. Ela ataca a luz. Direita ou esquerda? Direita? Ela ataca a luz. Alguém joga um dado pra mim? Um dado? Qual não? Só me fala se é para o ímpar. Ímpar. Quando vocês abrem a porta do quarto da direita, não tá trancado. Tá? E vocês entram nesse quarto. Tem pouquíssimos móveis. E. Não faz nada. Pouquíssimos móveis. Que vocês têm uma pequena mesinha de cabeceira com um jarro de barro e uma caneca de barro do lado. E uma cama. Ao lado da cama. Uma cadeira com algumas roupas já poídas, já bem velhinhas. E na cama tem alguém dormindo. Alguém pequeno, uma criança. Eita, demônio. Já ia meter a mão, né, mulher? Demônio. Dá pra investigar? Tocar na criança devagar? Ver toca se na criança, não. Dá. Sem acordar a criança, você quer? Não sei, se tiver acordado, espero que acorde com o toque. Que bundinzão, velho. Quem que fez esse bundinzão? Dá pra tocar. Posso tocar nela com a ponta do rifle? Pode, caramba. É porque aí... Cutucou a criança. Cê é louco. É porque aí não foi minha mão, vai que conta a minha. Boa noite. Sabe voar? Vai ter máquina das terras sombrias, né? Cutucou não, eu joguei errado. Foi bem tropa de elite agora. Vocês querem? Agora? Depois? Sim. Eu não quero, obrigado. Você quer? Pudim. Eu tô comendo doce. Você cutuca? Cutuca a criança com o rifle? Não, com a porra do rifle. Que parte do corpo? Pô, sério? Ela tá virada pra mim ou ela tá de costas? Tá virada pra você. Virada pra fora da parede. Você cutuca assim no ombro ali. Não. E aí toca o rifle assim. Quando encosta no rifle... Ele põe a mão no rifle, ele abre os olhos. Tampa a boca. Eu não queria tocar na criança, você vai tocar. Se ele gritar, o padre vai acordar. Peraí. Coisa errada nessas informações. Tinha 18 anos o mais novo, como é que tem uma criança? É 18 anos, mas não? Pode acordar, estudante. Dou-lhe um tapa na cara. Não, mentira. Eu dou um tiro na cabeça. É um demônio que tem aí. Eu quero uma criança. Eu tampo a boca, tampo a boca. Tampo a boca? Uma criança mesmo? Uma criança. Um garotinho. Eu pego e faço assim pra ele, ó. Eu falo, eu sou da polícia. Tem um bandido na sua casa. Eu vim pra ajudar você. Não grita, senão ele vai te pegar. Não tira a mão da boca. Eu pego e falo, vai no outro quarto lá, acorda o pai e a mãe. Ele fica olhando pra vocês e ele fica quietinho, né? Vou levando ele, eu pego ele no colo, quantos anos ele tem? Tem uns 8 anos. Eu pego e vou levando ele pra sala, eu tô com a arma escondida, não mostro a arma pra ele. Então, ele fica com a mão na sua mão na boca ali, só olhando pra você, concordando com tudo assim. Na maior complacência possível. Criança tocou no rifle. De forma alguma ele tá incomodado com o rifle que tocou no ombro dele. Um outro cara que tá amordaçando ele com a mão. Ele tá só ali, existindo. É o demônio. É o demônio. Quem que vai no quarto do pai, da mãe? Eu, o Júnior vai na frente. Os dois, né? Ele foi com a criança lá. Ele foi com a criança lá. Então vai. Tinha mais vela na sala? Tinha. Quantas vocês tudo. Quiserem. Acende vocês podem estar com uma vela cada um. Não, acende tudo. Deixa tudo assim na sala. Ok. Vocês vão no outro quarto, porta em frente, praticamente. Posso passar? Abrem a porta. E aí vocês encontram um casal dormindo numa cama. Ele vai levar uma cutucada de rifle. Cutucar ele com. Caramba. Derrubamos a porta. E os povos dormindo? Eu tô com o Carlinho e a criança. Eles estão com medo do ritual. Eles devem estar no. Tá estranho. Vocês dois. Joguem um teste de encontrar. De encontrar? É. Encontrar. Eu tirei 24. Eu passei. Passou? Você viu. Não passei ainda. Algo terrível. Ele tá muito preocupado com a mão, tentando impedir a criança de gritar. A criança, na maior tranquilidade, leva a mão à cabeça e dá uma coçada na cabeça. Né? Piolho. Como quem estivesse acordando, né? Ele dá uma espreguiçada. Assim, quando ele dá uma espreguiçada, você vê a mãozinha dele assim. Tem 6 dedos. Queima na fogueira. Tá cheio de vela mesmo. Misericórdia. O nome do moleque é Léo. Credo, mano. Léo, 6 dedos. Aí eu mato mesmo. Eu sabia. Tá, tem 6 dedos. Lá no quarto do casal. O casal dormindo na cama. Pesadamente. Despeito de todo o barulho que vocês fizeram. Acorda também com um fuzil na cara. Fuzil na cara? Cutuga com fuzil na cara, né? Quem são vocês? Boa noite, cidadão. Somos oficiais da NKVD. Viemos para investigar o déficit na colheita de vocês. Tudo bem, tudo bem. Querida, Caterina, acorda. A NKVD está aqui. A mulher, ela se viu assim. Tudo bem? Tá bom. Eles vão levantando. Como se nada tivesse acontecendo. Como se você estivesse acordando eles falando, ó. Amanheceu de hora de trabalhar. Só que eles vão levantando numa pasmaceira, numa calma totalmente anormal para a situação que eles estão vivenciando ali. Acordando, sim, sob a cutucada de fuzis. No meio da noite. Quando eles levantam e vocês conseguem enxergar com mais clareza, vocês conseguem perceber alguns detalhes que são bem evidentes, tá? O homem, ele tá cheio de pústulas assim, no corpo, no rosto. A mulher, ela levanta, põe um lenço, aquele lenço tradicional russo, tá? E se veste, se levanta e fica esperando as ordens de vocês. As três pessoas que vocês estão conhecendo agora são o pai, a mãe e o garotinho dos seis dedos. Gostaria de fazer uma pergunta pra ele. Não sei se ele me respondeu. O menino também tá com as coisas no mas rosto, isso mesmo? Nesse momento. A gente tava em quartos separados. Mas assim, na hora que ilumina mais. Você chega com a vela mais perto, você olha aquele cestinho, o sexto dedo dele, né? E vocês percebem que o moleque ele é todo sujo. Parece que ele deitou pra dormir sem tomar banho. É, essas manchas que vocês estão vendo aqui, mancha de lama. Não vou julgar. Olha o moleque assassino dos meus. Não vou julgar. Alguém parece que dorme sem tomar banho. Eu sou mesmo criança de manhã. E o cara, ele tá cheio de pústula no corpo. Isso aí é a marca do demônio. Eu chamo todo mundo pra ficar pra se encontrar na sala. Tem seis deles, vai ficar todo mundo junto. Tá cheio de lama. Ok. Vocês vão pra sala todos, então? Todos. Vocês se juntam na sala. Estão com o cheiro de coisa na cara. Isso daí já foi, já tá possuído. O molequinho, ele vai devagarzinho, se espreguiçando. Aí senta. Eles sentam ali na sala também. Vocês. Consigo analisar se eles estão. Se eu já vi antes, ou se eu entendo que tipo de. Se a marca. As marcas que eles estão no corpo, alguma coisa minha é familiar. Eu sei que alguma coisa não tá errada, não tá certa naquela casa. Alguma coisa errada não tá certa. Isso, naquela casa. Tem medicina? Joga medicina. Puta, não tem. Medicina tá comigo, né? Tá. Tem um medicina. Ah, esse um dá pra. Não passou. 93. Não. Ah, mas é bem, bem evidente. Pode jogar com vantagem esse teste. Joga um outro dado desenhado aí. E fica com o melhor resultado dos dois desenhados. 93. Passou ou não? Não. Que babada. Tem 1%. Cara, assim, ele tá com umas pústulas ali que dá a impressão de que o negócio ele vai estourar em qualquer momento e sair pus, alguma coisa assim. Um negócio horrível. Por que vocês não falam pra se encontrar na outra casa? Horrível. A psicologia. Não, mas aquela moleque lá, mas faz qualquer coisa. A psicologia aí funciona pra alguma coisa? Eu quero. Pra perceber algum. Funciona, pode jogar. Analisando o comportamento deles. Eu tirei 11, assim. Ok. Bom. Eles estão extremamente calmos. Tá. O garotinho ele olha pra vocês assim com um olharzinho meio semicerrado. Ele pega de vez em quando ele olha pro sapato dele, pro chão. E a impressão que você tem é que é uma família que perdeu toda a esperança. Desolados. Desolados, exatamente. Esse é o termo perfeito. Desolados. O menininho, ele fala assim, bem suave, né? Fala com uma fala mansa. Vocês vieram matar a gente? Não, ninguém vai matar ninguém. Não, tô cada com rifle não pra acordar a criança. Prender? Não, também. Eu quero fazer só algumas perguntas pro seu pai e pra sua mãe, dependendo do que ele responder, vocês voltam a dormir. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Eu também tenho. O homem, ele põe a mão assim na cabeça, cobrindo as pústulas. Pode perguntar. Eu respondo. Já aguardei, entendeu? Quais os nomes de vocês? Eu sou o Piotr. Minha esposa é Caterina. Meu filhinho é Dmitry. Como chamar o menino aí? Dmitry. A gente teve a informação de que morava um adolescente de 18 anos com vocês. Uma adolescente e dois homens, um de 37 e um de 39. É uma menina? É. A de 18 anos é a menina. Ela não se encontra na casa? Onde está? Vocês Vocês percebem que a mulher, ela fica balbuciando o tempo todo. O que ela fala? Assim, nada que seja entendível. Ela fica balbuciando coisas assim que não fazem sentido. Não são palavras. Ela fica resmungando o tempo todo. Tá? Mas não dá pra entender o que ela fala. Moleque, aquilo que eu falei pra vocês. Fica olhando pro chão. Né? O cara, ele fica tentando cobrir, fica falando dessa forma gaguejada, né? Bate o nome? Com os nomes batem. Os nomes batem, mas... Os nomes batem? É, Dimitri, joga teste de inteligência. Dimitri, Priote e Ekaterina. Como é que chama a criança? Dimitri. Tem o nome? Tem a criança aí? Tem. Não, mas a cidade não, né? Tem os nomes de teste cidade? De? Não, o Dimitri seria uma mulher. Não. A Ekaterina seria um homem de 18 e o Piotr seria um homem de 39. O Dimitri, que ela fala ser a criança, seria uma mulher. Não tá mulher. Ah, Ekaterina é mulher, né? Não precisa nem jogar o teste, então. É isso mesmo. Ekaterina é mulher, Dimitri é homem de 39. Não, Ekaterina é homem. É, aqui tá a Ekaterina, homem de 18 São anos. São dois homens e uma mulher. Até aí bateu. Caralho, eu li errado. Joga o teste inteligente. É. Só a idade não bate. Tá, porra. Eu li errado. Vou perguntar pra eles. É... Ah, bom, antes de responder a pergunta dela, né? Vai. A mulher, ela fica resmungando. Não tem filha. Só Dimitri. Dimitri, que é criança, que aqui fala que tem 37 anos. Quem tá mentindo pra quem, então? Vocês estão mostrando a carta pra eles? Não. A gente tá com ela guardada na cabeça. Não, só falei isso. Não tem filha. Só Dimitri. Quantos anos o Dimitri tem? Dimitri, nosso único filho. Quantos anos vocês têm, eu vou perguntar? Ele fala: eu tenho 39, minha esposa tem 37, Dimitri 8. O molequinho, ele levanta, vai até vocês. Eita. Tem 8. Ele mostra assim e vocês veem aqui. Na mão dele tem 6 dedos. 8. Presta um dedo. Ah, não. Tem 8. Você tá vendo o papel? Exato. Eu vou pegar o papel. Eu vou olhar pra eles como um belo parapsicólogo que sou. E vou conversar com eles. O molequinho fala pra você. Dobra esse, entendeu? Eu vou falar pra eles assim. Fica um dedo balanguinho. Tá numa mão e tem certeza? Nas duas. Peraí, deixa eu ver se é numa só. Quando ele tiver 12 anos, ele vai falar, tenho 12. Eu posso falar com os três ao mesmo tempo, né? É só a mão direita que ele tem o sexto dedo. Ah, é só a mão direita. Legal. Pelo amor de Deus. Eu vou olhar pros dois. Vou falar, apontem as armas. Vocês vão apontar as armas? Não confia em mim? Pra que apontar, mano? Você não tá aí, você não tá aí. É pra família. Você tá vendo um cadáver. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pros três. Assim. Senhores. Camaradas. Eu não quero que isso... se escale mais do que já está. Nós recebemos uma carta que claramente os diz que vocês são suspeitos. A carta diz não condiz com o que vemos, e o que vocês fazem não condiz com o que queremos acreditar. Temos aqui segundos de mortes desnecessárias. Vocês preferem cooperar ou vocês preferem morrer? Nós já estamos cooperando, oficial. Então quem são vocês? Eu sou... Por que a carta que recebemos, vou mostrar a carta para eles e vou explicar para eles que a menina... Gelena? Não, Galena falou que eles são suspeitos, nananã. Vou explicar para eles, eu vou ser bem sincero com a carta que a gente recebeu para eles. A gente recebeu que o senhor Piotr, um homem de 39 anos, não confere. Dmitri, uma mulher de 37 anos, não confere. Ekaterina Borovna Abramov, não confere. O que vocês têm a dizer? Quem é essa criança? Quem são vocês? Posso ver a carta, senhor? Eu dou a carta pra eles. Ah, eu não sei. Pra que você queria a carta, filho da puta? Atire, atire! Ele já me lembra, ele quer ver se tem algum sinal. Ele tá procurando um sinal na carta, mesmo que não saiba. Como que a gente vai levar eles pra ver? Senhor oficial, eu li a carta pra eles. Senhor oficial. Eu vou cagar assim? Ih, rapaz. Já pega a água. O menininho assim. Tá dando tesouro. Tá conversando com outra coisa. A entidade. Senhor oficial. Sim, senhora Ekaterina. Os senhores, por um acaso, conhecem alguma mulher que chama Dmitri? Conhecem? É nome de homem? Sim. É Dmitri, é nome de homem, realmente. Não, a carta do senhor não pode estar errada? Não que eu esteja questionando a eficiência do partido da NKVD. Mas talvez Galena tenha escrito a carta de forma errada quando mandou para a NKVD. Vocês conhecem Galena? Sim, eu conheço Galena. Todos na vila conhecem Galena. Não, ninguém não mata. Eu sei que ela escreveu a carta. No começo eu até fiquei com raiva. Então você sabe o que estava escrito nesta carta? Você está ciente do que está escrito nessa carta? Sim. E você sabe disse. O que aconteceu com a Galena? Sim, claro. E como está dormindo tão tranquilo? Você sabe o que aconteceu com a pessoa, com a Galena? Entra por aqui. Entra por aí. Por aí, isso. Primeira porta à esquerda. Se não tiver uma privada, não é o banheiro. Vira à esquerda. Com uma privada. Chega na cozinha com um troço na o cara errou. O Juninho vai ter que fechar as câmeras. Senhora Ekaterina? Não tenho por que me preocupar. Por que não? Porque eu deveria. Se eu não fiz nada. O que vocês fizeram desde cedo? Tá se acusando por quê? Onde você estava hoje cedo? Trabalhando. Aonde? Na lavoura. Lavoura? Sim. Você sabe o que houve com o trator que está lá fora? Quebrou. Quando? Uns meses atrás. Então tem meses que vocês estão trabalhando sem maquinário? É. Explica então a ineficiência de vocês. Sim. Talvez seja isso. Eu chamo a moça. Sim. Vocês não vão perguntar por que que... Se não parar de falar, vou cortar sua língua. Só vai falar quando perguntar e falar o que possamos ouvir. Certo? Eu sou a favor de levar eles pra ver a mente. É, eu acho que... A gente não pode acusar ninguém ainda, porque a gente não tem nenhuma prova, mas eles têm que ser presos. É um moleque? Sai de perto. Cutuca ele comigo. Vai cortar minha língua também? Não, você tá bonzinho por enquanto. Tá bom. Ele vai vomitar no seu cara. Então, senhores, venham conosco. Não corre essa porra, é isso? Não, viado. que foi? Você vai tomar um tiro, caralho. Eu tô em choque que você vem andando assim. Moça, deixa eu ler a carta também. Não, você não sabe ler. Você não sabe ler. Seu pai sabe ler, você vai saber, né? Senhor Priote, é bem drástica a situação de você, como disse meu amigo. Vocês foram acusados e vocês foram pré-condenados. Então vocês têm algumas horas para provar que a carta está errada, que o que estamos vendo está errado e que possamos ajudar vocês de uma outra forma. Se não, vão passar o resto da vida no gulag. Aqui tá de um ano e meio a três, mas beleza. Eu compreendo, eu entendo. Galena escreveu na carta que o senhor jogou areia no combustível do trator. O que mais que ela escreveu? Chamou o Boris de viado. Tem outra dica, mas essa aqui tá mais. Caralho, que foda. Praticamente a camisa do Jé. Ah, então, você. Top. Me homenageou, obrigado. Viemos combinando hoje. Exato. O senhor foi visto arrancando as plantas das colheiras, jogando areia no combustível dos tratores. E além de fazer inúmeros comentários antipatrióticos, o que isso já renderia uma condenação por traição. Porém, ao contrário do resto da NKDV, eu ainda sou misericordioso. Então, se o senhor conseguir nos provar que a carta está errada e que eu estou errado, pode ser que eu tente livrar a sua cara. Essas feridas na sua cara aí, apareceu quando? Logo depois que a gente mudou pra cá. Certo. 2 anos atrás. O que eu posso dizer é que... Então, essa carta é mentira. Vocês não têm documentos? Eu não fiz nada disso. O nome de vocês? Papers, please. Papers, please, né? No ticket. Temos. Mas tem papéis, né? Registro. E traz os papéis e mostra pra você. E as datas coincidem com o que eles falaram? Bate tudo. Não com o que tá na carta. Não com o que tá na carta. Data de nascimento você pega da criança, você calcula, tem 8 anos, a idade deles você calcula, tá certinho. Registro do menino. Aparentemente a carta realmente tá errada. Ih, mentira. Eu sei onde é a casa do outro maluco lá, do cadáver, eu vi onde é. Sabe, sim, vocês claro, passaram na frente, deixaram a galera e foram pra outra casa. Mantenham eles aqui que eu vou tirar uma dúvida. Ele fala pra você, tudo mentira, pode comprovar, mentira. Eu peço, mantenham eles aqui que eu vou tirar uma dúvida. Não seria mais interessante levar todo mundo? Não, melhor. Não, melhor você... Caso você não saiba, é melhor você interrogar as pessoas separadas. Se as coisas não bater separado... Atira nos dois. Eu vou lá na outra casa. Ok. Porta aberta, como é que tá? Vocês deixaram a porta aberta? Nós deixamos a porta aberta? Não sei. Produção, a gente não lembra de deixar a porta aberta. Tá fechada. Tá fechada, porque o cara que abriu e fechou. Frio, tá uma parada assim. Bota a porta. Tem alguém. E aí, vocês? Oh, o senhor pô. Manda da casa, o senhor pode abrir por gentileza? A gente tava conspirando. Tá bom. Ah, você esqueceu de detalhe, porra. Ele levanta, vai lá, abre a porta. É outro de vocês. Outro de vocês? Me respeite. Desculpa, senhor. Senhor Boris. Eu vou deixar a porta aberta já. É isso, melhor. Deixa o frio, mantenha o corpo. Senhor Boris, faça o favor. O Boris? É. O Boris levanta. Eu peço pra... Vai até você. Eu vou chamar ele lá fora pro cara não ouvir o que tô falando. Senhor Boris, quanto tempo faz que a família Abramov mudou pra cidade? É, olha só. Eles foram os primeiros a chegar na cidade. O nosso povoado tem uns 2 anos, mais ou menos. Eles foram os primeiros a chegarem aqui. Eles que estabeleceram a comunidade. Quais são as idades deles? Pietro tá em... E Caterina tem em torno dos 30 e poucos, quase 40. Claro. Se o senhor quiser, eu tenho uma relação com todos os moradores. Não, não quero. Estou te perguntando. É, em torno dos 40 anos. 30 e poucos, 40 anos. E o rapazinho? O garoto? 7, 8 anos. É uma menina gente boa. 6 dedos. Não é firmeza. Tem alguma possibilidade? A Galena era alfabetizada como o senhor? Sim, é tanto que ela escreveu uma carta pra vocês. Qual a possibilidade dela ter escrito a carta errada? Isso pode condizer com a vida de algumas pessoas que o senhor já disse ser de confiança. Sim. Alfabetizada é maluco. Galena escreveu a carta errada? O senhor pôs a voz. Como assim errada? Endereço errado? Tem informações que não batem. Como é que ela ia escrever uma letra errada? Eu não vi a carta, não sei dizer pro senhor. Pode ser que ela tivesse bebido um pouco e... Não, como é abençoado. Tomado um pouquinho mais e cometido um ou outro errinho, talvez. Meu irmão, ela tem que escrever alguma coisa pra ela. Mas ela tá ali. Tem que. Ah, mas a nossa carta tá escrita num... Ah, tá. É a carta original de vocês. É. Entre e peça pro marido da Galena. Sim, claro, pois não. Ele vai. Chama o cara, avisa pra vocês. O companheiro de vocês pediu pra Vasile ir lá fora. Vasile. Traga uma fonte de luz. Catou uma vela e foi. É, estamos tentando entender algo que aconteceu aqui na sua cidade. Você acredita que os Abramov? É, Abramov. Eles são culpados pela morte da sua esposa? Sim, com certeza. Tem certeza. É... O Piotr, ele... Ele ficou com muita raiva porque minha mulher escreveu uma carta acusando-os. Eu vi ele sabotando o trator. Como eles souberam da carta? Ela escreveu a carta abertamente? Sim. Era uma burra também. Né? Na carta, ela escreveu que Dmitri tinha 18 anos? Você tá com a gente, não com eles. Por quê? E que era uma mulher. E que era uma mulher. E por que eu vejo um menino de 8 anos? Teste de atuação, 100%. Não pode... Tá errado nas informações que vocês têm? Vocês não têm a carta da minha mulher? Temos a carta. E o que diz na carta? Diz que uma menina de 18 anos estaria me esperando com o nome de Dmitri naquela casa. Oh, é algo terrível. Pergunta, mostra a carta. Não sei se tem uma cópia da carta. Não tá lá, não pode falar lá. Compara as cartas. Pergunta pro marido se ele conhece aquela letra. Com certeza ele deve conhecer a letra da mulher. Com certeza. Mas ou pede alguma outra coisa que ela tem escrito. Na carta ela disse que Dmitri era uma mulher de 18 anos? Sim. Carlinhos, pede uma carta pra fazer comparação. Não, peraí, ela não disse na carta isso não. Olha, senhor. Senhor. Ela não disse isso na carta. As coisas estão complicadas aqui, esse clima terrível, nós temos fome, a colheita não está indo bem pra frente, os Abramov sabotaram o trator, eles estão contra o partido. E a mulher estava sob muita pressão. Talvez se ela escreveu errado, foi por conta disso. Estamos todos exaustos, muita pressão, cansados, abatidos, fracos, com fome. Pode, desesperados. Pode entrar, pode descansar. Pede uma outra carta. Ela não falou isso na carta. Tá o bom, registro não. Do governo tá os nomes e a idade. O senhor não vai atirar em mim pelas costas, não. Não vai atirar em mim pelas costas, não, velho. Não, eu sou um homem honrado. Eu entregaria uma arma na sua mão e atiraria na sua cara. É. Pode entrar, pode sair do frio. Hã? Ah, okay. Ele vai morrer primeiro. É o grito. Certeza, ele vai ser o primeiro. Sem bala. Doutora. Sim. A senhora terminou com o corpo? Terminei. Só que eu preciso que o psiquiatra venha. Pra quê? Pra fazer a psicanálise dele, né? Nós paramos no meio, nós não terminamos porque precisa fazer toda a análise. Tá. E tinha alguém que tinha poder pra investigar o local. O Pedro querido, comparar as cartas não rolam, não é ver. Comparar a letra, a ortografia, pra ver se é da mesma da esposa dele. Não vai fazer sentido agora. Não vai fazer sentido. Eu já entendi já. Interrogar o maluco lá com mais. É, tem que ver. É, eles estão mentindo, porque o registro que veio com os nomes. Caralho, aí me fudeu agora, porque o registro tá Dimitri com entendeu? Mulher. Sim. Esses incompetentes da NKDV, viu? Filho da puta. Eu tô achando que aquela galera não é a galera do registro. O que aconteceu? Não, porque eu falei, tem alguma possibilidade da sua mulher ter escrito a carta errada? Mas ela não colocou nenhuma. Só colocou o nome do Priot na carta. Tô falando do Lucy, já percebeu? Caralho, foi. Agora foi frente, cara. Ah, essa foi a carta que ela escreveu. Essa foi a carta, ela não fala o nome da esposa, do coisa, que tem. Que são então mulher, eles estão, ou... Ah, então eles estão claramente manipulando. É. Ah, então esse povo substitui a família inteira? Não sei, pode ser que esse povo. Invasores de corpos. Já tenha morrido há muito tempo. Ei, porra. No início eu só vejo um moleque fazendo ring lose Ela não descreveu. Na verdade, quem escreveu foi as pessoas que mandaram. Eu preciso ir. Vamos finalizar por hoje, gente. Vamos. Tem mistério demais. Na verdade, quem tem mistério pode estar ferrando a gente é o próprio governo, né? Porque eles que mandaram a carta. Ah, isso aí sempre, né? Então. Governo. Que eles que mandaram a carta escrita com o nome, mas ela não mandou nenhum nome. Ela não mandou as informações. As informações erradas partiram do governo. Punir esse traidor, ela falou pra punir só o cara. Só o Piotr. Não, mas o que a gente tem assim, que receber, eu tenho um dos dois. Último teste da noite, vai. Jogue um teste de... Todo mundo. Presumo que vocês estejam se reunindo ou se reúnem em instantes. Podem jogar um teste de direito. 26. Passou? Não. Meu Deus, é assim. Um. Passou. Caralho, bonito. Passou. Cara, nossa, cara, meu direito. Tirei baixinho, mas eu cheguei. Nossa! 7, passei também. Não, não passei. Não. Natália passou. Nossa, cara! Foi? Nunca mais. Eu tenho 5 só, eu tirei 5, velho. Ah, que beleza. Pode marcar. Eu podem marcar. Eu nunca mais, odeio. Cara, faço isso na minha vida. 99. Salamovski. A minha farda. E a Natália, os únicos passaram, né? Deu um insight à mente de vocês. As informações que eles passaram para vocês contém nomes de pessoas que estão erradas. Se vocês procurarem uma mulher chamada Dimitri, de 18 anos na vila, vocês não vão encontrar. Se vocês procurarem um garoto, um homem de nome Ekaterina na vila, vocês não vão encontrar. Logo, se por algum motivo vocês chegarem à conclusão de que essas pessoas são inocentes e que elas não devem ser punidas, vocês têm um recurso para utilizar. Vocês podem simplesmente argumentar que ó, procuramos a Dimitri, 18 anos, e não encontramos. Só o pior. Só ele, teoricamente. Ele tá com a marca da besta, esse negócio da cara. Ele tá com a marca da besta. Mas, e por questões de direito, questões jurídicas, isso também caracteriza um erro que invalidaria toda a investigação. Então, se em algum momento vocês sentirem que largar isso, tudo lá, virar as costas e ir embora. Que isso tá errado, vocês têm esse recurso. Né? Dá pra vocês lançarem mão disso e mudarem os rumos da investigação, se vocês quiserem. Deixa eu tentar arrumar um jeito mais fácil de não jogar. De sábado é melhor pra vocês. Mas a Stephanie tem uma folga de sábado por ano bissexto. Já foi a desse ano, então. Foi muito acalhado. Será que se a gente marcar de domingo mais cedo, pra parar até umas, sei lá, umas 5 horas, não fica, fica ruim? Não, aí é perfeito. Não, não, é suave. Porque eu acho que é mais fácil a gente conseguir marcar um domingo. Isso que eu falar, começa a marcar no mesmo. É, não é marcar um domingo a cada um mês. Do que tentar esperar sábado, que não, sábado concordo, não vai ficar. Um domingo assim, cada mês, mais ou menos, eu consigo me programar. É, acho que é mais fácil, né? Dá. Dá. É, de sexta-feira, você tem trampa, né? Eu trabalho. Pra mim teria que ser só a noite, mas a noite tá ruim, né, pra vocês. E mas eu acho que o domingo daria legal. Ela trabalha no sábado, né? Nossa, ela assim. É, o meu domingo desse não. mês já foi, já. Não, a ideia a gente jogou hoje. Já é. Aí no próximo domingo... Fora que saísse de escala, nós manda uma semana nesse. Marca com antecedência, me programa certinho. E aí, dá pra gente fazer uma sessão. Como a gente vai jogar mais espaço, a gente consegue fazer uma sessão mais longa. Pra aproveitar mais. É, hoje fazer ficha é complicado, mas. Demora um pouco. Agora que o jogo vai andando, vai ficar mais da hora. É. Ah, então. Mas isso aqui foi uma introdução pra vocês terem uma noçãozinha já. Um monte de mistério dando nó na cabeça. Mistério já é pra começar, já. Já quase mandei matar os três. Próxima sessão, então, pra vocês sentirem o gostinho, não é o correto, mas nós já vamos fazer uma evolução de ficha de vocês. Já chega e já fazendo evolução. Pra vocês verem como é que é e depois a gente faz no final do arco, realmente. Quer levar as fichas? Vocês que sabem, se vocês quiserem ficar com as fichas, desde que vocês não...